Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Nós, no Facebook, tem a nossa fanpage aqui do Todos Mundos. Nossa senhora! Nossa, isso aqui vai pro começo do episódio, mas sem medo, viu? Puta que eu pariu! Eu me sinto tão mal. Eu me sinto nossa sujo. Nossa senhora! É o hábito, desculpa, eu gravo com ele toda semana. Só porque você grava uma vez raro. Por semana esse, uma vez a cada 6 meses aqui. Nossa, mas, meu Deus, que traição. Nossa, deixa eu continuar. Now, roll for initiative, suckers! Olá, ouvintes! O Escudo do Mestre está de volta em 2018. Quem diria, hein, quando a gente começou esse negócio lá atrás? 2018. Tamo aí. A gente começou o quê? 2012? Acho que foi isso, né? É, por aí, 11, 12. 11, 12. Puta que pariu, hein? Faz tempo, era magro naquela época. Tá aí, cara. Tamo aí. Tamo aí com o quê? 20 episódios? Mas hoje a gente vai falar do... Não vamos falar do... Na verdade, nós vamos falar do passado. Porque nós vamos falar dos melhores, e não tanto dos piores, mas mais dos melhores. Uma retrospectiva 2017. Isso aí, o retrospectiva 2017. Bom nome, né? Né? Tá aí, tô valendo. E nós vamos falar dos RPGs que a gente leu, que a gente ouviu falar, que a gente acompanhou de alguma maneira, ou que tiveram um impacto relevante na indústria. A gente vai falar das nossas experiências com jogos que a gente jogou, que a gente teve, das nossas mesas pessoais e streams e outras coisas. A gente vai falar um pouquinho do financiamento coletivo e dos produtos que foram financiados ou lançados no Brasil nesse período. E a gente vai falar um pouquinho dessas coisas, falar um pouquinho de blogs ou canais de YouTube, enfim, tudo que a gente viu de bom de RPG. Coisas que nos marcaram ou de interessante. RPG, né? É isso aí. Eu sou o Chess, vocês podem me encontrar na internet em vários lugares, no Facebook, como... na verdade eu não uso muito Facebook, então, falar no Twitter... Facebook? Caramba! Não uso. Você? Enfim, tem a fanpage do Escudo do Mestre, tem os nossos Twitters pessoais, o meu, @ravena com 2 Es, e o seu... @capivara. E pra quem não sabe, o meu... Co-host aqui agora, foda-se, é o episódio. Então, já depois. Episódio 2017. Eu acho que, pra começar, só um pequeno disclaimer da minha parte. Eu acho que foi muito diferente. Nós tivemos anos bem diferentes RPGisticamente falando. Esse foi um ano que eu joguei muito pouco. Na verdade, até metade do ano eu tava ok, tava num ritmo bom de jogo. Mas depois ali da metade do ano, foi um jogo que eu joguei muito, muito pouco. Faz muito tempo, faz meses que eu não sento, não faço nada. Vida, né? A vida, shit happens, life happens. Então, a minha contribuição do que tá de melhor, pior ou do mais impactante, ela tem esse viés, né? Eu joguei pouca coisa, eu não li tanta coisa quanto eu gostaria. Eu acho que eu fiquei... Eu li coisas bem pequenas, bem para o outro lado. Eu dei um en passant em muita coisa do que a gente vai falar. Eu comecei a ler, vi e tal. E ou dropei, deixei quieto. Então, acho que a gente vai ter muito... Principalmente as coisas maiores, né? Lance vai um bom tempo que livros de RPGs maiores e tal não me pegam. Mas esse ano em específico, essa parte ficou um pouco defeituosa. Então, acho que o meu ano foi um pouco mais restrito nisso, e o seu acho que foi mais ano Mirabilis, né? É, de fato foi um ano em que, não foi o mais, eu acho que 2016 ainda foi um ano mais agitado, mas foi um ano em que eu joguei muito RPG, eu mestrei muito RPG, RPGs diferentes, RPGs antigos, foi um ano em que eu joguei muito Old School, por exemplo, e de fato eu consumi bastante também, li bastante coisa, mas foi um ano muito ativo pra mim no RPG no geral, inclusive chegando com a oportunidade de jogar e mestrar partes do que a gente vai falar aqui, né? De jogos bem novos e bem, bem modernos e bem na crista da onda. Então, eu acho que vai dar um contraste interessante para essa discussão, certo? Certo. Então, vamos começar falando um pouco, fazendo um review sem, não por ordem de lançamento, nem por ordem de importância, apenas por ordem de foi essa que eu fui achando esse ano. Vamos falar um pouco sobre os livros, né, que saíram, que tiveram algum impacto. E aí o primeiro que eu ia trazer é justamente o livro que teve um impacto positivo, acho que mais do que eu esperava, não só na comunidade, mas inclusive com premiações, que foi o Tales from the Loop. Exato. O Stranger Things RPG. Stranger Things RPG, né? Mas, cara, a gente fala brincando, mas Tales from the Loop, eu acho que esse é um caso para ser estudado, de você lançar Só um detalhe, desculpa te interromper, mas eu acho que vale a pena a gente comentar. Às vezes nossos ouvintes criticam que a gente fala das coisas meio que assumindo que eles sabem do que a gente está falando. Eu acho que vale a pena falar bem brevemente o que é Tales from the Loop, qual é a proposta do jogo. Tales from the Loop é um RPG islandês, finlandês, algum país do norte da Europa, gelado. Me falha o lugar que foi. Sueco, é da mesma empresa assim, que lançou o Mutant Year Zero. Mutant Year Zero e também o Coriolis. E também o Coriolis. O RPG deles, uma versão desse sistema alterada, mais simplificada. Mas ele se passa nos anos 80 que nunca aconteceram. Ele é o jogo de RPG onde você vai jogar com um grupo de crianças nos anos 80 que vai passar por uma aventura. Pense em filmes dos anos 80, como Goonies, por exemplo, acho que é o grande exemplo que a gente lembra, mas é justamente um tema que está tendo um revival grande hoje em dia, né? A gente teve Stranger Things, que eu acho que é o que a gente brincou, né? O Stranger Things RPG, e querendo ou não, a gente teve esse ano It também, que foi um filme que meio que trouxe isso de novo, trabalha com essa vibe. E o Tales from the Loop, ele foi isso que eu ia falar, de um lançamento que meio que pega o zeitgeist do momento, né? Cara, ele é um jogo que vem pra cima de uma coisa que todo mundo tava vendo, todo mundo tava falando, muita gente devia estar pensando, porra, eu queria jogar um jogo de RPG assim, assado. E aí ele vem, ele é um livro... Cara, é um livro que... Esse livro eu li. Esse livro eu li inteiro. Ele é um livro muito bonito por dentro, ele é muito bem editado, muito bem diagramado. Ele tem uma linguagem simples, acessível. O sistema de RPG, eu acho que a melhor coisa dele é a criação de personagem, porque ele divide as crianças em nos arquétipos que você costuma ver nesses filmes. Então você tem o cara que é mais o líder, você tem o moleque que é mais esportista, mais às vezes ele é até um aquele skatista garoto problema, sabe? Nos anos 80 é andar de skate, né? Andar de skate é que você era o delinquente, o nerd. Ele traz isso e ele traz algumas particularidades, como você ter objetos que são únicos do seu arquétipo. Então, nem todo mundo sabe andar de skate, só o cara que é o cara delinquente pode saber, entendeu? Então acho que ele traz umas coisinhas assim, no final você cria um personagem com um sabor interessante. Ele tem algumas coisas boas no fato que ele apresenta dois cenários de jogo, um na Finlândia, desculpa, não sei qual que é o país, e o outro seria nos Estados Unidos, assim, mais ou menos um paralelo, uma cidadezinha do interior que coisas estão acontecendo. E além disso, ele tem uma carga de weird, né, porque o cenário fala muito pouco, mas ele mostra pra você que tem um nível tecnológico aumentado, existem, por exemplo, robôs pra ajudar nas tarefas domésticas, mas ele não entra muito nisso, sabe, você agora recentemente que saiu um suplemento falando só disso. Então você pode talvez ignorar essa regra, talvez colocar para trazer essa coisa do, essa estranheza pro seu jogo. Você chegou a ler? Eu não lembro. Eu li pedaços dele, não li o livro inteiro. A temática é bacana, mas eu não sou tão fã assim desse negócio de crianças dos anos 80 e tudo mais. Mas eu respeito muito o que eu vi do livro. Eu achei que é todo mundo que joga comenta isso, eu tendo a concordar. É um jogo de um design muito bom, muito bem feito, muito bem bolado. Ele chegou num momento de muita... Eu não vou dizer sorte, mas ele chegou num momento... Propício, exato. Aproveitando aí, surfando na popularidade de jogos como de jogos de shows como Stranger Things. Então, nesse aspecto, eu acho que ele se deu muito bem. Ele veio no momento correto para o Zeitgeist ajudar ele a se destacar. Eu acho que isso acaba tendo a ver com o sucesso que ele teve. Não querendo desmerecer a qualidade que o jogo tem, com certeza. E ele oferece uma coisa relativamente única no mercado. Não tem outros jogos parecidos com isso. Não tem um outro jogo pra você jogar Goonies, pra você jogar Stranger Things, pra você jogar It, pra você jogar esse tipo de ficção. Tanto quanto ele, você não tem mesmo. Exato. Então eu acho que é uma coisa muito interessante, é um jogo muito diferente e muito legal de conhecer e de jogar. Enfim, eu não tive a oportunidade de jogar. Uma coisa que eu quero comentar dele, porém, é que teve algum canal de YouTube de RPG, eu não me lembro qual agora, canal gringo, que fez um stream desse jogo, né? De Tales from the Loop. Tales from the Loop. E foi muito bizarro, porque nesse stream estavam o Adam Coble, que é o autor do Dungeon World, e está envolvido com uma série de coisas com D&D, e também estava o Austin Walker, que é um jornalista de videogames, mas ele também fala coisas de RPG. E eu sigo os dois em lugares muito diferentes na internet. Foi muito estranho os dois juntos. Não tem nada a ver, mas eu achei que era legal comentar. Então é isso. E Tales from the Loop tá aí. Eu acho que é um jogo muito interessante, se essa temática lhe interessa. E foi muito premiado, né? Ganhou vários... Esse é o tipo de jogo que eu vejo vindo pra cá, assim. Talvez alguém se interesse em trazer. Concordo. Vamos para o próximo, então, na nossa lista, que é o Star Trek Adventures Corebook. Se eu não me engano, ele usa aquele sistema de 2D20. 2D20 é da Modibius. É engraçado porque eu tava fazendo uma pesquisa esses tempos, né? Por um tema que eu pensei que era interessante falar, depois eu descobri que era só uma impressão minha, assim. O que eu ia trazer do tema era impressão minha, que eram jogos licenciados, jogos oficiais de determinada franquia, né? E eu ia justamente comentar que esse tipo de jogo teve uma queda recente, assim, a gente não vê muito desses jogos atualmente. Pelo menos eu achava que não via. E aí, pra não falar bosta, eu entrei pra fiz uma pesquisa rápida, assim, pra ver RPGs lançados por ano e cruzar eles com quantos deles eram franquias, né? Eram licenciados. Uhum. Aí eu descobri que, na verdade, a média histórica meio que se mantém. Ela teve um aumento ali nos anos 2000 com o boom do D20 e tal, então aí aparecerá um pouco mais. Mas assim, a média é mais ou menos que se mantém, né? Não é... Talvez a época que eu comecei a conhecer RPG é a época que mais lançava. E aí eu fiquei na minha cabeça que nunca mais foi assim. Mas se você pegar anos 90, anos 80, é igual. Mas isso pra falar que um RPG que sempre teve franquia... Desde muito cedo, desde o começo da década de 80, foi Star Trek. Star Trek teve umas 4 ou 5 versões em RPG, né, com sistemas diferentes, adaptações diferentes, etc. Mas ele sempre teve presente. Às vezes com mais de um jogo, assim, teve ano de sair, tipo, sei lá, o RPG oficial de Next Generation e de Deep Space Nine, e os dois não têm sistemas compatíveis. Olha só. Então, eu fiquei impressionado. Se você me perguntasse qual que é talvez a franquia mais presente em RPG, acho que eu ia falar Star Wars, não sei, alguma coisa assim. Mas eu fiquei impressionado porque Star Trek tem muito mais. Talvez porque seja uma franquia mais barata. Acho que mais barata de adquirir do que Star Wars, não sei. Mas ele sempre foi muito mais presente. E esse livro da Modibius, eu dei uma lida nele, meu problema com ele é que, primeiro, eu não gosto do sistema do 2D20 deles. Eu não sei se você chegou a ler. Eu não li o Star Trek, mas eu li o Conan, então eu conheço mais ou menos. Eu não gosto muito do sistema deles. É pra você. Eu acho que eu nem acho um sistema. Eu sei lá, eu acho um sistema tradicional relativamente clássico, que o Peris tal. Tem suas gimmicks, mas não acho nada demais. Mas pro que você costuma gostar, acho que tá meio pesado. Então, mesmo. Eu olhei e falei, não, isso aqui não, não... Pra mim não acrescenta nada de novo, assim. Então, essa seria a minha primeira crítica. A minha segunda crítica é que eu sempre tive um problema em imaginar como é que eu faria um jogo de Star Trek. Como é que eu ia trazer isso, trabalhar isso, né? Como é que eu ia fazer esse tipo de jogo? Eu acho que agora, com a série do Star Trek Discovery na Netflix, eu tive uma... Porque é uma coisa bem diferente do que tinha de Star Trek. Começou a me dar umas ideias, comecei a pensar, a ver o universo de uma maneira diferente. Mas até então eu achava um universo complicado de criar história. Entende? Eu até certo ponto, pra falar a verdade, eu tava até comentando que eu tô preparando alguns jogos de RPG pro futuro, a maioria deles de D&D. E uma das inspirações para um dos jogos de D&D que eu tô fazendo é The Next Generation. Uhum. E eu tô bolando aventuras muito do tipo... a solução... pensando mais ou menos como eram episódios de The Next Generation, sabe? Pensar naquela coisa, ok, eu vou colocar um dilema moral, ou filosófico, ou ético, que não tem uma resposta evidente, ou que tem uma resposta que pareça evidente, mas na verdade... existe uma profundidade que você precisa lidar com isso. E eu acho que assim seja a história de Star Trek. O que por si só já é bem diferente você gerar uma história para outros jogos. Rolar um dilema. Lógico, você pode ir pegar a inspiração da série e traduzir, né, episódios para outro contexto e se aproveitar, mas... Eu acho que, sei lá, às vezes a resposta não precisa ser tão difícil assim, mas talvez dependendo da roupagem que você dá. Eu acho que não querendo entrar muito nesse assunto, mas eu acho que nesse mundo tão polarizado e politicamente carregado que a gente vive hoje, é relativamente simples pegar alguns dos dramas ou dos dilemas e tudo mais. E, por exemplo, fazer uma aventura sobre... Assim, um exemplo, nenhum vínculo com a realidade. Mas eu faço uma aventura sobre dois líderes mundiais. Um líder de uma mega superpotência, que é aparentemente inepto, e o líder de uma nação extremamente fraca, mas com armas muito poderosas, que estão brigando entre eles e são incapazes de diplomacia. Como é que eu resolvo isso? Eu acho que pode dar uma história de Star Trek interessante. E... sabe, não precisou, eu só peguei uma situação hipotética, né, não existe no mundo real lugar nenhum, mas, sabe, como é que você vai discutir quem tem o botão maior, então, enfim, mas o fato é, você pode pegar exemplos como esse e levar para sua mesa de jogo e ver qual é a solução que os seus jogadores acham para isso, e às vezes vai ser uma boa solução, às vezes não, e eu acho que isso pode ser uma coisa muito interessante de experimentar. Eu vou te falar, quando eu vi o RPG de Star Trek, me deu vontade de jogá-lo ou de experimentá-lo, justamente por uma vontade de levar esse tipo de diálogo, esse tipo de dilema para a mesa de jogo. Mas o sistema também não me desce tão bem, e eu não sei o quanto o sistema vai me ajudar a contar esse tipo de história. Não me parece que é tanto com isso que ele está preocupado. Me parece que ele está preocupado mais com... quanto dano vai dar um blaster, quais são as perícias. Zero de preocupação para esse tipo de coisa. Exato, e eu acho que isso, pelo menos para mim, é o que tem de mais interessante em Star Trek, até mesmo na temporada nova, spoilers de Star Trek Discovery, mas sei lá, a discussão sobre até onde nós podemos usar essa forma de vida para alcançar um objetivo maior, vale a pena, enfim, esse tipo de coisa, eu acho que é mais interessante. Uhum. Mas tá aí, Star Trek Adventures, certo? Sim. Eu acho que, aproveitando a linha espacial, tem um que foi lançado, teve um buzz grande e você tem bastante coisa para falar, que é o Starfinder, né? Starfinder, sim. É um jogo que surpreendeu até os próprios criadores com o sucesso que ele teve. Vendeu que nem bolinho quente na Gen Con, esgotou e voltou, e, enfim, pegou o mundo RPGístico de assalto nesse momento. Em grande parte pegou porque seu bolso ele... de assalto. pegou meu bolso de assalto, isso com certeza. Em grande parte porque ele é a primeira revisão do sistema do Pathfinder em muitos anos. Então, para quem não sabe, vamos lá, o Starfinder, ele é um sistema, um jogo de RPG da Paizo, que lançou o Pathfinder, famoso, que traz o que eles chamam de uma space fantasy, né? A ideia de você, não é sci-fi, é mais um space opera, é mais uma fantasia elevada para esse cenário espacial e fantástico nesse sentido. Então é isso que ele traz. E ele é a primeira revisão do sistema do Pathfinder em quase 10 anos, que o sistema foi lançado, mais de 10 anos, eu acho, que o Pathfinder foi lançado. E isso eu acho que é uma coisa que animou muitas pessoas, porque Pathfinder tem seus problemas, e tem vários, mas ele tem coisas muito boas, e que algumas pessoas gostam muito, não à toa que ele é o segundo maior ou mais popular sistema nos Estados Unidos há muito tempo, e é jogado no Brasil também, né? E, enfim, foi lançada essa revisão junto com o Adventure Paths habitual. É um jogo que eu estou mestrando atualmente, lá no Perdidos no Play. A gente faz stream segunda-feira, deve voltar não nessa semana, na seguinte, com os nossos streams. Né? Bom, essa é a proposta dele. Agora, se ele alcançou o que ele pretendia ou não, eu diria que, em termos de fato, ele é uma revisão do sistema do Pathfinder. Ele lida com alguns problemas sérios que o Pathfinder tinha. Por exemplo, a proeminência absoluta de classes conjuradoras em relação às classes não conjuradoras, entre outras coisas. Ele lida bem com isso, tanto por diminuir o poder equivalente das classes conjuradoras, quanto por ele traz classes novas e raças novas, né? Enfim, ele consegue ter um espaço de design para lidar com esses conceitos sem ficar preso ao que é um mago, ao que é um druida, enfim, ele não lida com essas coisas, e traz o seu próprio, as suas próprias classes que servem a sua ficção de uma maneira melhor. Que serve a sua ficção, né, melhor. E, nesse sentido, ele é uma clara melhora sobre o sistema de Starfinder, do Pathfinder. Tem uma série de simplificações úteis, quanto número de combates, bônus base de ataque, manobras de combate. Tem várias coisas que ajudam. Tem outras coisas que não ajudam tanto ou não ficaram tão legais. Ele ainda é um sistema pesado, menos que o Pathfinder talvez, mas ainda bem pesado, bem robusto, bem cheio de detalhes e minúcias, um combate tático, uma abordagem simulacionista em algumas coisas que eu acho que não precisava. Ele tem uma coisa que eu acho que ele complicou além do que era necessário é a parte de equipamentos, porque bem ou mal o Pathfinder, você tinha lá os equipamentos, você tem seus itens mágicos e você pega um item mágico mais um, mais dois, tá bom, tá bonito, uma espada flamejante, vai embora. Enquanto aqui, os equipamentos são muito complexos, e cada arma pode ser modificada, ela tem um nível e 300 tipos de tiros que ela pode fazer, e slot pra você colocar coisa. Eu devo dizer que eu achei a parte de equipamentos do jogo um pouco overwhelming. Eu acho que é o momento em que eles pesaram a mão, e talvez pesaram a mão demais. Ele também tem um sistema de combate de naves, que é mais funcional do que eu esperava e relativamente simples de jogar, porque a parte de construir as suas naves e tudo mais é altamente detalhada. Parece que você está fazendo um mech, aqueles RPGs antigos de mech, tipo Battletech, sabe? E você pega o poder, você tem que olhar quanto o seu reator consegue gerar energia, o seu processador consegue trabalhar, e o peso da nave, e o quanto o chassi dá para colocar. É um negócio que eu acho também um pouco desnecessário para a proposta que o jogo tem. Então, no final das contas, o Starfinder, para mim, acabou sendo um RPG do qual eu tenho sentimentos misturados. Eu gosto muito de partes dele, eu gosto muito do que ele fez para simplificar o que o Pathfinder era, e eu acho que ele complicou muito onde não precisava, na parte de equipamentos e na parte de criação de naves. Então, na minha campanha, pelo menos, eu devo simplificar algumas dessas coisas e continuar com ela, porque tem coisas muito boas. Uma coisa que eu devo comentar também é que o cenário que eles criaram é muito interessante. O Golarion gera um bom cenário, e os Pact Worlds que eles criaram agora são um bom cenário também. Bastante aventura pode rolar lá. E o primeiro Adventure Path, até agora, eu tô terminando o primeiro volume, devo começar o segundo em breve, e eu gostei bastante do Adventure Path até agora, como em geral a Paizo costuma fazer boas aventuras. Então, esse é o meu opinião de Starfinder. Esse daí eu deixei mais pra você mesmo falar, porque eu pulei completamente. É o mais longe que você pode chegar de um jogo tipo Não, isso daí tá muito distante pra mim. Pra não falar que eu vi nada, eu acompanhei os seus jogos. Saindo no final de dezembro, aos 45 do segundo tempo, você teve o Genesis Core Rulebook. Sim, um lançamento bem esperado. Que eu coloquei na lista porque, na verdade, me surpreendeu um pouco. Porque o Genesis, pra quem não sabe, ele é um livro de RPG da Fantasy Flight, que usa o sistema do... Agora tem um nome, né? Genesis System. Não sei se esse era o nome antes. Mas, Acho que eles chamavam de narratividade sistema, que é o sistema que você encontra mais nos jogos de Star Wars da Fantasy Flight, né? Do Edge of the Empire, o Force and Destiny e o Age of Rebellion. E é um jogo que é um sistema que eu não esperava que fosse sair assim. Eu não esperava que eles iam traduzir aquilo como um sistema genérico, né? Ainda mais porque o vindouro RPG de Last of Five Rings dele não usa esse sistema, né? Usa levemente baseado, light. Usa ideias, né? Ideia de dados que tem símbolos que significam coisas que não são números. Mas não é o sistema, mas ele não usa esse sistema. Você não consegue traduzir. Né? Ah, vou pegar meus dados de Star Wars e jogar. É bem diferente disso. Me espantou um pouco, tá? De ver essa diversidade pra ele, mesmo porque eu não sei se é um sistema que se presta a jogar tanta coisa assim. Ele tá aqui na minha lista, já adquiri, estou aqui esperando para dar uma lida nele, dar uma chance. Eu devo dizer que eu tenho um interesse pequeno. Eu li os previews que eles foram lançando no site da Fantasy Flight Games e... Eu acho que o sistema deles, o Boozy, o System, ele tem ideias interessantes, sabe? Tipo, quando eu li pela primeira vez, isso aqui pode ser, fora a dificuldade na leitura dos dados, que é uma dificuldade que você supera, eu falei, isso aqui pode te ajudar a contar uma história, né? Os dados contam uma história, pô, cada rolagem vai ser bem diferente. Jogando a longo prazo, eu não sei o quanto que eu gostei disso. Eu acho que ele recorre a um problema que eu não via em RPGs desde a década de 90, antes talvez, que é a ideia de você rolar dados e ter que consultar uma tabela. Isso é uma coisa que eu não via em RPGs há muito tempo. E ele acaba tendo isso, não pelos símbolos, os símbolos são simples, mas às vezes você tem X vantagens, o que eu posso fazer com isso? Deixa eu dar uma olhada numa tabela, porque eu não sei. E eu também não gosto da criação de personagem dentro desse engessada sistema. Engessada pra caramba, né? Sei lá, eu nunca consigo sair com um personagem que eu acho que faz o que eu queria que ele fizesse, ou que, eu não sei, eu joguei o Star Wars, né, eu joguei o Force and Destiny em stream, eu joguei outras vezes, a oportunidade de jogar o sistema deles também, e eu gostei dele quando eu tive uma experiência pontual, quando eu tive um jogo one shot, mas depois quando eu joguei mais sessões juntas, eu vi como o sistema se comporta a longo prazo, aí eu não empolguei muito. Mas eu separei, eu fiquei curioso. Não, acho que vale a pena dizer, ele tá vendendo bem, aparentemente, pelo que a gente pode ver pelo status dele na DriveThru RPG, enfim. E eu acho uma iniciativa bacana, assim, é legal ter um sistema novo, genérico, com uma abordagem diferente do que a gente tem em outros sistemas genéricos. Esse ano foi um ano grande para sistemas genéricos. Aliás, o Cypher System genérico é desse ano? Não? Cara, eu acho que foi do ano passado, o Cypher e o Age. Se passou no ano passado, é verdade. Mas enfim, a gente tá tendo algumas publicações grandes em RPG genéricos e tal. E eu conheço gente que gosta muito do sistema de Star Wars, mas muito mesmo. Então, não é muito pra mim, mas eu tô chegando à conclusão cada vez mais que eu não sou tão fã de jogos com resoluções não binárias, apesar de eu gostar muito de jogos da Apocalipse Engine. Então, sei lá, eu não acho tão bom. Próximos. Talvez outras pessoas. Os próximos três que eu marquei foram três lançamentos pra D&D, pra não falar que a gente não vai falar. Na verdade, eu acho que você. Verdade, se eu não colocasse na lista, você teria falado. Eu teria posto, exato. D&D em 2018. Eu acho que D&D merece quase que um capítulo à parte, né? Porque, merece? Bom, é fucking D&D. Lore, lógico. Tá bom, então, por favor, o palco é seu, faz favor. Não, mas ó, a gente discute, mas eu acho que D&D bem ou mal é D&D, é o maior, é o mamute da indústria e tudo mais. E esse ano de 2017 foi interessante para D&D. Primeiro porque foi o ano em que a Wizards revelou que a quinta edição de D&D é a edição mais bem sucedida da história, né, que eles nunca venderam tanto D&D quanto venderam agora, incluindo o boom dos anos 80, né? Então é impressionante. E você vê isso refletido em uma série de... D&D voltou ao palco da mídia relativamente mainstream, né? Você tem menções a D&D em seriados famosos. As pessoas, de alguma maneira ou de outra, o D&D tá voltando com alguma força. O RPG como um todo, mas o D&D como o seu carro-chefe, né? Está voltando ao mainstream, de certa maneira. Você tem um ano em que os streamings e serviços semelhantes explodiram, né? Em anos anteriores, claro, você tem o sucesso de jogos de lugares como o Critical Role, de streamings, né, como o Critical Role na gringa, e o As Echos aqui no Brasil, mas cada vez estão surgindo mais deles e de maneira de maneira mais efusiva e em melhor qualidade, maior quantidade, estão surgindo um monte de streams por aí, e de celebridade jogando D&D, e de, sabe, cada vez mais o D&D tá voltando a esse palco. Eu acho que isso é extremamente saudável pro hobby do RPG como um todo, essa aceitação que o D&D tá tendo, né, esse retorno que ele tá encontrando, em grande parte em 2017. A gente viu por dados de empresas como o ICV2 que o mercado de hobby está crescendo pra caramba, né? O mercado de RPG crescendo pra caramba ano a ano, em grande parte pelo sucesso estrondoso que está sendo a quinta edição de D&D. Embora, infelizmente, a gente viu até no Brasil, por algumas pessoas tentando fazer pesquisas por Twitter, ou enfim, da pouca maneira que a gente tem, e vendo que mesmo no Brasil, sem uma edição em português, as pessoas, é um dos RPGs mais jogados do Brasil, a D&D 5ª edição, que as pessoas traduziram, que fãs traduziram, e compram esses livros de maneiras nada legais, mas as pessoas se viraram a ponto de que você tem uma tradução não oficial impressa que pode ser adquirida nesse país. Isso é um pouco impressionante pra mim. Eu acho que isso nunca tinha acontecido antes com outros jogos, e posso estar errado, mas eu nunca tinha visto antes, para ver a força que a quinta edição de D&D está tendo. E também é o ano em que as plataformas digitais finalmente chegaram a essa... estão preparadas, talvez, para ajudar a carregar essa onda para frente. O Roll20, por exemplo, finalmente agora tem todo o material de D&D quinta edição colocado lá, tanto num compendium, como regras, como uma ficha super interativa que você pode usar, como todas as aventuras publicadas e suplementos que você consegue comprar e usar pelo Roll20 de uma maneira que te zera o trabalho e a preparação que você tem que ter como mestre. Eu uso pra minha mesa de Lost Mine of Pendelver e é fucking awesome. E tinha começado apenas com os lançamentos mais recentes, se eu não me engano, saiu. O primeiro que saiu foi Pendelver como um teste, logo depois veio Storm King Standard. E fez tanto sucesso que eles retroativamente colocaram toda a linha de aventuras de D&D no Roll20, mesmo para Fantasy Grounds, que também teve o mesmo efeito. O D&D Beyond foi lançado esse ano oficialmente com a ferramenta digital para D&D, né, que assim, é um excelente criador de personagens e fichas e tudo mais. Você não consegue jogar D&D por ali, mas é uma ferramenta digital, se você quiser, você pode comprar os livros, ter acesso às regras e ao compendium todo de uma maneira bem organizada. Eu diria que, além disso, o D&D está cada vez mais presente em board games, está voltando a ter alguma presença em videogames, sempre teve, né? Mas está, assim, videogames saindo, a marca está mais forte do que nunca. A gente tem um filme anunciado para 2019 que, Deus, por favor, seja bom. Aparentemente, esse eles estão gastando mais do que o orçamento de um capítulo do Chaves para fazer, então vamos ver como é que vai sair esse negócio. Então, eu acho que foi um ano muito bom para D&D. E, dito tudo isso, ele teve os seus 3 lançamentos esse ano, certo? Verdade. É curioso, inclusive, pensar que D&D está tendo o ano mais lucrativo da história e eles nunca lançaram menos livros. Interessante isso também. A quinta edição é uma edição que já está há vários anos, ela tem pouquíssimos livros publicados. E esse ano, Eles lançaram o Tales from the Yawning Portal, que é uma coletânea de aventuras clássicas de D&D atualizadas para a quinta edição. Basicamente você tem aventuras de vários níveis, desde e clássicos, como a Cidadela Sem Sol, chegou a ser publicada no Brasil, como a famosíssima Tomb of Horrors, com, enfim, várias aventuras tendo essa atualização para D&D quinta edição, que é bem bacana. Você chegou a ver alguma coisa assim? Não sei se tipo, quanto disso te interessa. Cara, tudo que foi de D&D esse ano eu passei batido. Under the radar total. Ok, então. Vamos lá, que esse monólogo tenta fazer não ser tão longo. Faz essa daí. Vai que é sua. Mas enfim. Tales of the Yawning Portal, que é trazendo essas coisas de volta. E eu tenho, assim, eu tenho muita curiosidade de pegar uma Tomb of Wars e jogar pra ver como é que vai ser. Talvez ainda faça isso esse ano. A gente teve a publicação do Xanatar's Guide to Everything, primeira atualização de regras do D&D, quinta edição, em 3 anos, 4 anos, por aí. Ele é quase que um livro jogador 2, como você teria antigamente. Ele traz a diferença é que ele, na abordagem da quinta edição, eles estão evitando esse tipo de coisa, né? Então, ele sempre tá, por exemplo, o livro dos monstros 2 deles foi o Volo's Guide to Monsters. Guide. Então, sempre tem alguma pegada aí nesse livro, é um Beholder, que é um crime boss em Waterdeep, que escreve o livro, e é super engraçado. Tem vários comentários dele pelo livro, é super gostosinho de ler, é super engraçado. Então, o Xanatar, ele tem essa novas opções para as classes, alguns esclarecimentos para algumas regras antigas, novos itens, novas magias, enfim, é um grande livrão de regras. E foi um sucesso estrondoso de vendas, ele esgotou rápido, ele bateu a lista dos mais vendidos da Times, apareceu a lista dos mais vendidos da Amazon, foi um sucesso como não se via há alguns anos, assim, em termos de mainstream RPG e de RPG no mainstream, né, vendeu extremamente bem, um livro que eu gostei muito, eu li, pretendo usar nas minhas campanhas próximas e acho que ele tem opções bem construídas e bem interessantes. E que foram playtested por muito tempo, né, pelo site da Wizards, que liberou muita coisa do que tem nesse livro com antecedência. E também tivemos o lançamento da Tomb of Annihilation, uma aventura desse modelo que eles estão fazendo agora, né, de que cada 6 meses, mais ou menos, eles lançam uma história, uma grande história que vai comandar D&D durante aquele período. Tivemos várias, né, e ano passado saiu a Tomb of Annihilation, e ela é uma aventura bem diferente do que saiu até então para D&D quinta edição. Muita gente considera a melhor que foi publicada até agora. Eu não sei se é, mas é muito boa. Curse of Strahd ainda é fucking awesome. Difícil então, competir. Não sei, mas... Pois é. Essa daí é até eu que não gosto de D&D vou atrás, né, o Curse of Strahd. Então... É complicado. Mas a Tomb of Annihilation, ela tem esse nome porque ela tem uma referência famosíssima, Tomb of Horrors, né? É um jogo mais letal, a ressurreição é mais difícil, ele volta com elementos clássicos, é uma aventura que tem elementos de hexcrawl, uma aventura de fortes elementos de exploração, você vai para um continente diferente, para Chute, né? Vai para um continente diferente, continente não, né? Mas uma região diferente do que você está acostumado em Forgotten Realms, uma coisa mais... selva, meio asteca, assim, um negócio meio assim. Tem dinossauros zumbis e sempre um ponto positivo pra qualquer coisa. Então, uma aventura muito boa e que foi muito elogiada. E vamos ver o que a Wizards vai nos trazer agora em 2018. Mas é isso que teve de D&D esse ano e eu acho que foi um ano muito bom. Mas muito bom pra D&D. Cara, se você fala... Não, mas falando sério, eu comecei falando que eu vi muito pouco de RPG, de fato eu vi muito pouco, e eu filtrei bastante o que eu tava vendo. Então eu só sabia que tinha saído porque, de fato, quando tem um lançamento de D&D hoje em dia, ele tem um impacto grande, né? O livro que sai, por mais que as fontes agora eu leio, eu tenho menos fontes mainstream, assim, onde eu vou me atualizar sobre RPG, todas vão comentar. Então é um negócio que você sempre acaba tendo... É um contato mesmo que marginal, que foi o que eu tive, ok, saiu isso daqui e tal. Eu acho que eu comparo muito com o ano passado. Ano passado foi o Curse of Strahd ou foi 2015? Retrasado, perdão. Não, tô na dúvida, são sempre dois. Eu acho que ano passado foi Curse of Strahd e Storm King's Thunder. Tem 2016, né? E o Volus Guide foi 2016 confirmar. Também, né? Foi 2016. Então, que é o que tá me deixando na dúvida. Pode ter sido Storm Kings e Volus Guide. Que é o que eu fiquei. Porque o Volus Guide foi um dos livros que eu olhei e falei, ó, esse livro aqui é maneiro. Porque quem escuta o Escudo Mestre sabe que eu adoro bestiários, né? E ele é bem no estilo do que eu gosto, né? Com ganchinhos de aventura e o jeito de você contar. E não só a ficha do monstro e tactics e tal. Então, eu acho que fazendo essa comparação, mas é porque acho que vem de 2 anos aí com coisas mais fortes pra mim, né? Com Curse of Strahd, com o Volus Guide e tal. E os desse ano realmente passaram em branco pra mim os lançamentos. É possível, mas teve muita coisa. Mas foi um bom ano. Foi um muito bom. Você diz, eu acredito em você. Eu acho que foi um. Confio na sua análise. Foi muito bom. Strahd foi 2016. Strahd foi 2016, sim. O Volus Guide também, né? Ah, então. Isso. Outro jogo que saiu, já estava prometido fazia uns 2, 3 anos, e finalmente foi lançado em 2017, foi o RPG com o nome mais legal do ano, que é o Robert E. Howard's Conan, Adventures in a Nation Dream Of. Que é um jogo que eu tava esperando muito, falando, porra, um jogo novo do Conan, caralho e tal. E foi um tanto quanto decepcionante, assim, por eu ver que o sistema já esperava, às vezes, não ser uma coisa que eu ia gostar tanto, mas eu acho que, no final das contas, a quantidade de informação que tem no livro não compensa a aquisição dele pra mim, entendeu? No passado, eu já cheguei a adquirir livros de RPG de Conan pelo tema, entendeu? Por se tratar de Conan. Uhum. Observar, por exemplo... Eu tinha o antigo Conan para D20. Eu acho que em matéria do que ele agrega, do que ele trazia no livro básico, era mais usável do que esse. Talvez porque talvez ele gastasse menos páginas para explicar o sistema e sobrasse mais páginas pro cenário. Então foi e esse eu sinto que é o contrário, entendeu? É muita coisa pro sistema, pouco pro cenário. Mas pelo que eu sei, eles foram atualizando isso conforme foi progredindo os lançamentos. Eles tiveram uma quantidade de lançamentos grande até, né? Fazendo lançamentos específicos para épocas do Conan Ladrão, não sei o quê. E aventuras, né? Então, não sei. Acho que, pelo menos do que eu vejo no Drive to RPG, é um RPG razoavelmente bem sucedido, né? E que já estava guardado há alguns anos. É da Modipius, a mesma coisa do sistema que a gente falou do Star Trek, né? Mas eu acho que ele teve esse viés pra mim, assim. Eu esperava, tipo, um jogo que eu posso adquiri-lo e quando eu quiser mestrar um jogo de Conan, o que não aconteceu uma nem duas vezes, acontece com uma certa regularidade, eu posso pegar esse livro e usá-lo pra, sabe, pras ideias ou pra cenário, ou pra ter um guia, né? Porque sempre tem um jogador que não conhece tanto o sistema, tá, o cenário. Acho que foi isso que me decepcionou um pouco. Você chegou a ler mais sobre o Conan, né? Você até se empolgou, depois deu uma bruxada. É, foi. Eu vi que ele saía, fazia tempo que eu tava com vontade de consumir uma parada que tivesse com o Conan e tudo mais. Então fui atrás. Li o sistema. O sistema não me desagradou tanto, na verdade. Eu achei ele ok, sabe? O que ele faz... Nada demais, nada de menos, mas ele não. É parte do problema, ele não é nada demais. Ele não traz nada novo, nada que tenha explodido minha cabeça, ou que eu, sabe, eu fiquei, caralho, agora, puta que pariu, isso tá muito bom. Não, sabe que ele tem aquela coisinha de você. Ter o combate, aí eu tô jogando o ataque, o que quer que seja, o acerto, etc. E aí eu gero um determinado recurso a cada rolagem minha. E eu posso gastar esses recursos pra fazer uma manobra. Saca? Isso aí, isso meio que, sei lá, eu vejo vários RPGs usando isso. Eu acho um negócio meio preguiçoso, não sei, cara. Eu não gosto tanto dessa mecânica. Outro que usa isso é o Age System, né? O Fantasy Age. Que é o de... Concordo. Dragon Age, né? Isso. Acho que inclusive foi o primeiro que eu vi usando isso, e tem um outro jogo que eu não tô me lembrando, que faz a mesma coisa, você vai gerando um recurso, e aí você gasta esse recurso. Eu gosto da maneira como ele é feito no Age System, porque eu acho ele um sistema, eu acho ele feito pra ser simples, sabe? E aí eu acho que isso traz um saborzinho um pouco maior pra um jogo simples. Pro jogo mais complexo, mais robusto e tal, sei, me parece meio preguiçoso. Não me desce muito isso. Cara, eu não me incomodo at all, assim. Eu até gosto de eu falo que, em geral, eu tendo a gostar de jogos que façam algo interessante com os dados, sabe? Não seja só jogar o dado. De nenhuma maneira não gosto disso, muito pelo contrário, eu tendo a gostar. Dito isso, ele não acha que ele faz isso de maneira tão boa quanto outros jogos fazem, sabe? Eu acho que o que ele adiciona ao jogo por te fazer prestar atenção na rolagem, comparar com não sei o que, o que ele acrescenta ao jogo não é tão significativo a ponto de que, sei lá, me faz olhar e falar, isso aqui realmente valeu a pena, viu? Muito bom. Você não sente tanto isso. Pra ter isso, eu prefiro... Sabe uma outra coisa que eu prefiro, se for pra ser assim? Sabe Warhammer? Que cada arma tem uma tagzinha que vai trazer umas coisas novas pra ela? Sabe? Eu acho que eu prefiro isso, sabe? Em Warhammer, você sente bastante a diferença de escolher duas armas diferentes, né? Então eu acho que para um joguinho um pouco mais assim, eu acho que é uma coisa que eu gosto um pouco mais, vai. Mas enfim. Concordo. Então, o próximo. Critical Role, tal dorei, campanha setting. É, Victor, o que você ia dizer sobre isso? Não, mas eu peguei pra ler. Eu peguei, pegou? Eu dei uma olhada. Porque assim, todo mundo fala tão bem, eu já tentei ouvir uma vez, não foi muito minha praia e tal. E aí eu peguei pra dar uma olhada, dei uma lida en passant assim, porque falei, vai que o cenário é bom, né? Eu não me trouxe muita coisa nova, né? Eu gostei do capítulo de deuses, diga-se de passagem. Eu acho que talvez foi a coisa mais interessante assim que eu li. Eu falei, a maneira como é montada é diferente, não é super inovadora, mas é... Eu senti, assim, a escolha do panteão uma coisa diferente, entendeu? Que eu não tava esperando aquela coisa de portfólios pros deuses, vai, acho que pode ser colocado assim. Mas fora isso, né, não foi uma coisa que eu li e falei, eu jogaria aqui, eu mestraria aqui. Mas eu achei que ele ia ter um impacto maior com você, porque você é muito fã, etc. E eu vi pouco, assim, depois do lançamento, eu não vi um impacto muito grande. Ou, de novo, foi porque eu tava meio fora do radar esse ano. Acho que um pouco dos dois, assim, vale dizer que, pra quem não conhece, que esse é um livro que ele traz o cenário de campanha do Critical Role, né, o famoso stream aí americano de D&D, num livro pra você poder jogar, né, enfim, fazer a sua aventura dentro desse cenário. E ele, em várias entrevistas, assim, primeiro que em termos de sucesso, a Green Ronin falou, que é a editora do livro, falou que é o livro mais vendido. Que vendeu mais rápido e um dos mais vendidos da história da empresa, sabe? Então é um sucesso estrondoso em termos de vendas e de volume de produto. Aliás, o Critical Role meio que tem esse efeito, porque ele está saindo um quadrinho do Critical Role agora, né? E eu fiquei muito surpreso em ver ele, toda vez que ele sai, ele fica entre os mais vendidos do Comixology. É tipo um prequel, né? É um prequel, é como os personagens conheceram. É algo que eles chegaram a jogar, mas nunca foi no stream, sabe? Foi durante o período que eles jogavam antes. E é o Matt Colville que escreve o roteiro. Então, outro ponto positivo. Mas é um negócio que é um sucesso estrondoso, né? A marca tem muita força. Não que o quadrinho não seja bom, enfim. Mas, enfim, várias vezes o próprio Matt Mercer, em entrevistas, uma entrevista que ele deu pro... No podcast que ele participou, na verdade, no The Tome. Um podcast antigo, né, de D&D. Ele foi lá e ele comenta sobre isso. Ele fala que o Tal Dorei, quando ele criou esse mundo de ser, quando ele sentou pra jogar com os amigos dele e fazer o Critical Role, boa parte do pessoal lá nunca tinha jogado RPG na vida. Então ele foi pro, como ele fala, a fantasy as fantasy, sabe? Foi pro o clássico, pra parada sem muitas inovações, um cenário bem feijão com arroz mesmo, pra apresentar eles a esse cenário. E ele fala que ele falou no podcast que o Tal Dorei, ele não é um cenário inovador, ele não tem nada de grande, de novo ou de fantástico. Ele é um cenário tradicional, clássico, que tem como referência as tropes clássicas de D&D. Você tem seus reinos humanos, seus reinos anões, seus reinos élficos. E você tem... uma tecnologia um pouquinho grandes... diferente. Um pouquinho, mas pouca coisa. É, aqui ou ali, um pouquinho, um elemento ou outro. Ah, um airship aqui, tipo uma arma de fogo ali, sabe? Mas pouca coisa. É, ele fala que foi proposital. Quando perguntam pra ele nesse podcast qual é o diferencial do Tal'Dorei, ele fala o diferencial é que ele é clássico, ele é comum, tem grandes diferenciais. É, e ele nunca quis, ele falou, não quero vender pra ninguém algo diferente do que é esse sistema. Se você é um cara que, e ele fala isso, se você é uma pessoa que você já consumiu trocentos mil cenários de fantasia medieval, talvez não seja um bom cenário pra você. Agora, se você é um fã de Critical War, nunca jogou RPG na vida, tá começando a jogar RPG agora, como é muito comum com o pessoal que assiste o stream, e quer um cenário, ele é um bom cenário. Ele é bem mais simples do que um Forgotten Realms da vida, menos intimidador. Sim. Mas te passa o mesmo feeling daquela aventura feijão com arroz, de, sabe, anão guerreiro e elfo mago e esse tipo de coisa. E esse é o objetivo que ele tinha quando ele fez o negócio. Eu tô muito curioso pra ver essa segunda temporada da campanha do Critical Role que vai começar agora, porque é um momento em que tanto ele quanto os jogadores estão a fim de fazer coisas diferentes, de ir pra lados incomuns da fantasia. É, agora que eles já tiveram uma experiência de quase 3 anos, ou mais até, de fantasia clássica, então vamos ver. Mas ele é isso. Não é ele tem algumas regras variantes legais, é bom dizer, uma regra de ressurreição que é bacana, algumas classes novas, né, que você pode usar, algumas, não classes inteiras, né, algumas arquétipos novos para classes antigas que você pode usar, que são bons. E é isso que eu tenho pra falar dele. É um livro ok, um livro bacana. É, não é um cenário de o que é. O cenário nunca foi a parte mais interessante de Critical Role. E isso se mantém verdade aqui. Veins of the Earth? Veins of the Earth. Fala um pouquinho aí do Veins of the Earth. Lançamento pra Lamentations of the Flame Princess. Concorreu a uma porrada de coisa no Ennis. Meio que uma mistura de livro de criaturas. Livro de criaturas em primeiro lugar, mas é mais do que isso, né? É meio que um guia pra você fazer aventuras no Underdark, subterrâneo, sei lá. Mas com aquela pegada de Lamentations que é... weird e acho que mais opressora do que você está esperando. Um livro que surpreende, assim, acho que primeiro pelo flavor dele, pelo jeito que as coisas são descritas, desde o começo da primeira da primeira narrativa que ele fala no Salão do Trono, atrás do trono, não sei o que lá, tem um buraco. Mas eu acho que o mais interessante, isso, a primeira coisa dele, né, esse jeito como é narrado, o jeito como é descrito, que é muito bom, que te pega, mesmo você não estando interessado nas fichas propriamente ditas, então a narrativa é muito interessante, mas também pelo conceito, né, aqui você tá fora do seu habitual de, sei lá, criaturas do subterrâneo, trolls e... sei lá mais o que. Você vai falar do... você vai falar da Anti-Fênix, né? Você vai falar do... puta, aquele que corrói as coisas lá, logo de cara. Ah, o leão lá que faz que vira esse, o mar de esse, sal. Que faz as coisas virarem o mar de sal. Cara, conceitos, assim, muito interessantes. Eu acho que, comparado com o que a gente falou até agora de jogo, acho que nenhum lançamento tão grande assim... A gente falou de D&D, a gente falou de Star Trek, a gente falou de coisas que venceram prêmios, etc. Então talvez o tamanho do lançamento não tão grande, mas com um impacto muito interessante e com um diferencial, um sabor assim que é raro você encontrar em livro de RPG. Eu li acho que metade do livro, não sei se você terminou de ler. Eu li um bom pedaço, não li inteiro, mas eu li também, sei lá, 70%. Pra você ver um livro, assim, eu não gosto de dungeon crawling, já falei isso um monte de vez e tal, mas pra eu terminar de ler um livro e falar, porra, ia ser maneiro jogar um jogo com essa pegada, sabe, tamo perdido, no subterrâneo, fudido, explorando isso aqui, um milhão de criaturas que aparecem, que fazem as coisas mais bizarras possível com o seu personagem, nada é o que parece ser. Não, é não inacreditável, é, cara. Ele tem, há muito tempo que eu faço essa coisa de você... O quanto bem escrito é esse livro. Há muito tempo que eu faço esse negócio de você trazer a fantasia de volta, né? Fazer a fantasia ser fantástica. Porque geralmente você abre e, ah, isso aqui é um elfo. E é um elfo e pronto. E aí você já tem um mindset do que esperar daquilo. Ou então é uma corruptela disso, né? Não, mas o meu elfo e tal. Mas ainda assim não é nada totalmente novo, né? E eu acho que... Ou então, por exemplo, quando o cara tenta inovar e faz uma raça com um nome bizarro, mas na verdade você olha e fala, isso aqui é tipo os elfos, entendeu? E aqui não, aqui é uma parada assim que você olha e você fala, cara, eu nunca vi esse conceito, eu nunca vi esse tipo de coisa. Aquela criatura que ela se alimenta de heróis. Puta que no nossa, cara, é fudido que isso negócio aí. Maneiro, ela, velho. Ela cria um vilão e ela vem manipulando os eventos da sua campanha até que eventualmente ela se alimenta de heróis de item. E as dicas que ele dá, tipo, faça com que o vilão pareça meio off. Ou se o jogo é sério, ele é muito cartunesco. Se o jogo é cartunesco, ele é muito sério. E cara, puta que pariu, cara. Só que essa criatura já dá, assim, uma aventura inteira, sabe? Tipo, uma aventura, não uma sessão assim, mas várias sessões vindo, né? Não acho que uma campanha longa, mas dá pra colocar muita coisa em cima. Então, puta, foi um dos livros que, talvez um dos livros, assim, que eu mais gostei de ter tido contato esse ano foi o Veins of the Earth. Talvez o mais surpreendente. Realmente... foi é, outro que eu separei pra gente falar um pouco é o Dresden Files Accelerated. O novo Dresden Files pra Fate Acelerado, né? Que é um jogo que muito se falava, vai sair, a comunidade de Fate tava com isso fazia um bom tempo e que finalmente foi lançado. Eu acho que uma das coisas que ele peca é que ele não... Bom, o Dresden Files RPG, ele foi um jogo que saiu antes do Fate Core, ele trazia uma terceira encarnação do Fate, ele mudava muita coisa dos primeiros Fates, né, do que você viu no Spirit of the Century, que acho que foi o primeiro Fate mais mainstream, assim. Então, o Dresden Files RPG, ele trazia muita coisa mudando disso, mas eu acho que era interessante porque ele era um jogo bem robusto, né, um jogo em dois livros, um só de regras, um só de campanha, com muita regra, não é regra alternativa, mas ele modificou o Fate até você ter um sistema, puta, um sistema de magia, assim, complexo pra caralho, sabe? Tipo, você fala, caralho, é isso mesmo, é muita coisa, muita variante em cima. E aí eles tentam trazer isso pro Fate Acelerado. Eu acho que, obviamente, eles têm que segurar um pouco a mão nas regras. Você chegou a ler? Ele é um bom. Eu pretendo jogar esse jogo ainda em algum momento próximo eu acho, ou não. Eu acho que o que eu mais gostei foi o que eles fizeram com as raças, na verdade, nesse. Com as raças, com as criaturas, né, que você pode jogar. Ele abre bastante o leque, mas traz coisa suficiente pra você ter um sabor único pra aquele personagem, pra você jogar com um lobisomem, um vampiro, um mago, você ter bastante coisa diferente. Mas o fato é que ele é um sistema... ele é mais abstrato, bem mais abstrato, mas significativamente mais fácil jogar do que o Dresden. Se você for comparar com o Fate Acelerado, eu acho que... Obviamente ele acrescenta mais coisa, né? Ele dá mais... Ele deixa o jogo mais robusto, mas não robusto ao ponto de você ter o mesmo paralelo que você fazia com o livro antigo, sabe? Pô, isso aqui pegou Fate, que eu gosto, porque tem uma pegada mais minimalista, talvez, e, pô, encheu de regra, não gostei muito do que fez. Pelo menos eu não gostava tanto. Achava interessante, mas não jogaria, por exemplo. Não mestraria, ao menos. Com Fate, eu acho que ele, óbvio, com Fate Acelerado, ele joga mais regras, mas ele ainda fica num limiar que eu olho e falo, ok, isso aqui é interessante de jogar. E é Dresden, que é um negócio que eu li poucos livros, acho que eu li dois livros de Dresden, o Chess deu tudo, né? E que é um cenário bem rico, bem gostoso de jogar. Então eu deixei separado na minha lista também do... Isso aqui eu posso... Vou olhar com mais carinho no futuro, isso aqui eu posso mestrar. Ele ficou na minha... Na boa pilha do meu ano. Pois é, na minha também. É um jogo que eu preciso ler mais. Estou bastante interessado e tenho vontade de mestrá-lo em breve. Então, mas acho que você falou o suficiente. Próximo esse nossa eu lista. Também li, Blue Rose, a segunda edição, quem diria? Também li esse livro. Quem diria, quem cara? Diria? Quem diria? Eu lembro de anos 2000, sistema D20 e tal, e eu ver sobre o lançamento desse da Blue Rose e ver assim, muita crítica em cima do jogo, sabe? Muita piadinha homofóbica em cima, sabe? Muita crítica do tipo, isso aqui é D&D com purpurina, isso aqui é não sei o quê. E eu acho que é um jogo que na época passou batido pra mim, um tempo depois eu cheguei a ter contato, olhei e falei, isso aqui é um jogo diferente, mas deixei quieto. E agora, fazendo um revival em cima, e um jogo que eu não esperava que a Green Ronin fosse fazer uma nova edição, fosse trazer de volta, né? Uma propriedade que eu achei que estava meio que enterrada, assim, pra eles. Pra quem não sabe, é um jogo que ele se vende como uma fantasia romântica. Ele é um jogo de certa forma, né? Fantasia medieval, aventureiros e tudo mais. Só que você tem raças de gatos falantes, você tem uma magia que é um pouco mais... um pouco menos combativa em alguns aspectos, mas mexe com outros elementos, né, sentimentos importantes e tudo mais. Contudo, eu acho que o sistema dele faz um certo desserviço ao jogo. Ele usa o Fantasy Age, né, que é um sistema genérico que eles usaram para o Dragon Age também. E embora eles façam mudanças para tentar evocar o feeling do Blue Rose, eu não acho que essas mudanças são severas o bastante. Acaba ficando mais um livro de cenário do que de sistema. Como cenário é muito interessante. Eu acho que foi a coisa que eu mais gostei no final, foi isso, porque ele traz muita coisa do cenário e explica bastante. O cenário tem muitas particularidades. Eu tava conversando com a minha namorada na época, né, e a gente fez uma comparação que... É uma comparação que usa o seu conhecimento marginal de anime, mas que se você só aventura... tradicional fosse um shonen, né? Seu D&D tradicional, sua fantasia medieval tradicional fosse um shonen, isso aqui seria a mesma história, mas um shoujo, né? Seria mais por aí, né? Você tem um enfoque maior em relacionamentos, em desenvolvimento dos personagens, e um tipo de aventura mais romântica, mais heróica, num sentido de literatura mesmo, sabe? Meio não chega a ser um capa-espada, mas por aí. Foi um jogo que eu li lá em janeiro. E gostei, cara, gostei bastante desse livro esse ano, viu? Pensando assim agora em reflexo. Eu cheguei até a rascunhar um jogo, pensei em jogar. Depois acabou caindo sempre no problema que eu tenho, né? Eu quero jogar, mas não quero jogar com o sistema que é do jogo, né? Eu, pra ser muito sincero, eu pegaria Blue Rose e falaria, jogo primeiro. Exatamente. O jogo não tá. Não tá tão afinado, né? O sistema e o cenário. Eles não estão no mesmo compasso. Concordo, mas é um bom cenário. É um bom cenário. E é um cenário que literalmente traz coisas diferentes, traz coisas inclusivas. É um cenário muito inclusivo, muito que lida com diversas sexualidades e raças, identidades, muito bem. Principalmente com o feminino. Exato. Jogar com animais falantes. Um jogo muito interessante. Gostei disso. Jogar com animais falantes, muito legal. O próximo é um que você até comprou, né? Zweihänder. Comprei. Zweihänder. Green Perilous. RPG. O Zweihänder tem uma história interessante. Ele é uma carta de amor ao Warhammer Fantasy 1ª e 2ª edição. Pra quem não sabe, o Warhammer Fantasy ele foi um RPG lançado em meados da década de 80. De certa forma, para concorrer com D&D, e também, eventualmente, ele acabou se tornando... Eu nunca lembro que veio primeiro, se foi RPG ou Wargame, mas enfim, eu acho que foi RPG. E acabou se tornando o Warhammer Wargame, que nós conhecemos, eventualmente tomou outros rumos, né? Mas ele mudou muito na terceira edição do RPG, por exemplo, e tudo mais. Mas enfim, o fato é que a primeira e segunda edição do Warhammer Fantasy, ele tinha esse nome porque enquanto ele era uma coisa assim, ele era um cenário dark, um cenário green, né, como eles dizem, muito diferente dos seus Forgotten Realms e Greyhawks e Mistaras e coisa e tal. Era quase um mundo agonizante. Os seus personagens, eles tinham, eram guerreiros e magos, era um barbeiro, um caçador de ratos e uma puta que iam, fazer as coisas. E ele tem Warhammer Fantasy 1ª e 2ª edição, tinham mecânicas para insanidade, para deformações do corpo, para corrupção, para enfim, das mais diversas. Porque o seu personagem era um jogo extremamente letal, extremamente veloz e sem muita esperança, mas era um jogo muito interessante. E o Zweihänder, ele veio, coitados, o cara ele fez um jogo fã, na época se chamava Mighty Hammer, Glory Hammer, Hammer, alguma coisa assim. Fez um sucesso na comunidade indie e na comunidade de OSR. Isso motivou ele a continuar o projeto e eventualmente fazer um Kickstarter e lançar o Zweihänder, que é uma chaproca de 600 e tralala páginas, que pega o Warhammer primeira, Fantasy primeira edição, segunda edição, mistura, não usa o cenário, evidentemente, porque ele não pode, mas ele cria um cenário parecido, embora sem tantas as características únicas do Warhammer Fantasy, por motivos óbvios, mas ele mantém aquela ideia de um mundo que parece uma renascença da nossa história, com elementos de medievalismo muito pesado, com uma inquisição e demônios e corrupção e tudo mais. Ele não exatamente atualizou as regras, mas ele deixou as regras daquela época mais coesas. Ele pode ser descrito, de certa forma, como um retroclone de Warhammer Fantasy, como tem tantos de D&D por aí, mas assim como os bons de D&D, ele pega e faz dá uma olhada um pouco mais moderna para os sistemas que haviam naquela época. Por consequência, eu acho que ele acaba sendo um jogo mais coeso do que o Warhammer era, na primeira e segunda edição eram antigamente. E ele é um jogo, cara, eu adoro, eu li, eu quero jogar, eu já tenho até um grupo que quer jogar comigo, só preciso pôr a coisa em movimento. Mas ele usa um sistema de porcentagem clássico, assim como o Warhammer usava também. Esses personagens no começo são pessoas muito fracas, muito simples, essa coisa de você literalmente jogar como um barbeiro, um caçador de ratos, uma puta, um soldado raso, é sempre essa ideia, esse tipo de personagem. E conforme vão se aventurando e sobrevivendo, vão crescendo, estourando pessoas mais importantes. Magia é extremamente, o capítulo de magia é excelente, ela é extremamente variada e perigosa, e as rolagens que você faz na hora de invocar sua magia podem gerar efeitos bem bizarros, não todos terríveis. Uma coisa que é importante dizer é que os jogos dessa época, eles tinham um quê meio engraçado também, meio tragicômico em alguns aspectos. Ele tem muito em comum com o que se vê na OSR, né, e afins, jogos como DCC e afins. Só que o Zweihänder, ele tem um pouco mais, um ser um pouquinho, talvez um pouco mais robusto, e não é baseado em D20, né, não tem nenhuma ligação com o histórico do D&D. Então você não tem magia vanciana, você não tem classes, você não tem level. Tem level, né? Mas você não tem as mesmas. Acho que nem level tem, acho que é só perícia, viu? Enfim, ele é bem diferente nesse sentido. E é um jogo que eu gostei muito de quando eu vi. E eles tiveram o azar terrível de que a licença de Warhammer, ela tinha sido comprada pelo Fantasy Flight Games, que lançou a terceira edição do jogo, que não fez muito sucesso. E o jogo estava abandonado, cara, há anos, sei lá, quase 10 anos ninguém falava de Warhammer Fantasy. E na semana que os caras lançaram o Zweihänder, anunciaram uma edição nova de Warhammer Fantasy pela Call 7. Então, é um puta azar, mas enfim, é um jogo bem interessante para quem quer essa pegada, esse tipo de RPG nesse espírito. Tivemos também a segunda edição de Monster Hearts. Cara, 2017. Essa realmente chegou desprevenida, quem diria, né? Não achava que era um jogo que necessitava de uma segunda edição, mas eu entendo as mudanças que foram feitas de uma edição para outra. Muito embora eu tenha achado... Bom, vamos lá, quem não conhece, Monster Hearts, jogo de... Você é isso que Monster eu vou falar, cara, pô, você tá escutando, a gente não conhece Monster Hearts. Pô, então vai embaixo, mas, enfim, porque a gente tem review, a gente tem 15 jogos disso daí. É justo, mas é um jogo sobre um drama adolescente... E de monstros adolescentes, né? Crepúsculo, por aí vai, esse tipo de RPG. Que é surpreendentemente divertido. E ele tem essa segunda edição. E faz mudanças. Algumas eu acho boas, outras nem tanto. Eles mexem um pouco, né? Eles tiram alguns playbooks. Eles dão uma mexidinha nas strings. Eles fazem um esforço maior na descrição do jogo pra incluir a maior diversidade sexual possível, inclusive personagens assexuais. Você pode trabalhar com isso, se você quiser trabalhar com esse tema no seu jogo, se você quiser fazer um personagem assim, você pode. Mas, não sei se super, super necessário ter uma segunda edição. Acho que vale a pena sempre destacar que a capa, a arte da capa de um autor nacional, uma autora nacional, né? Na Ceci. Óbvio que pra mim teve um impacto menor, né? Agora eu já joguei, etc. Não é o mesmo impacto de quando eu li Monster Hearts pela primeira vez. Explodiu minha cabeça. Falei, puta que pariu, eu tenho que jogar isso, pelo amor de Deus. E eu acho que a mudança que eles fazem de tirar o playbook do escolhido, do Chosen, eu entendo onde ela se coloca, porém eu ainda gostaria de ter a experiência de jogar com esse playbook. Apesar de ser uma coisa que muda, muda bastante o tom do jogo, né? Concordo. Concordo. Mas daí. É, passando a nossa lista, esse agora é a sua vez de fazer monólogo, porque eu não sei do que se trata. O Fate é de Cara, Mistério eu coloquei. É, só pra não falar que eu não falei de Fate, né? Mas assim, é, o Fate, para quem conhece, né? Então a gente teve o lançamento pela Evil Hat do Fate Core, né? E do Fate Acelerado. Um tempo depois eles lançaram o Fate Toolkit, né? Que seria um. Seria tipo um livro do mestre de Fate, né? No sentido dele trazer 1 milhão de regras alternativas. Com o Toolkit e o Fate Core, você pode fazer tudo com Fate. Você pode, eu não gosto... Você pode mudar o sistema de rolagem inteiro se você quiser. Você pode mudar todo o sistema de perícia. Você pode mexer em aspecto. Você pode editar o sistema da maneira como você quiser. O que eu gostei agora, esse livro meio que fecha uma trilogia. Muita gente falou que ele é o Monster's Manual de Fate. Eu acho que não é bem essa a comparação que você tem que fazer. Mas, cara, ele é um jogo é um livro maravilhoso, porque ele pega pra você e ele trabalha com antagonistas. Ele trabalha com tudo num jogo que pode estar. Que vai contra os personagens. Então você. Sim, você está falando de criaturas, pode ser, de inimigos, criaturas, etc. Mas você também está falando de armadilhas, você também está falando de masmorras, labirintos, você também está falando de perigos ambientais. E ele faz tudo isso dividindo esses tipos de... essas ameaças em tipos diferentes... E trazendo meio que um set específico para você trabalhar com cada uma delas. Então, ele fala, por exemplo, ele fala de ameaças que são vinculadas a tempo, né? Que seria como uma bomba relógio, ou alguma coisa que pode acontecer, que vai acontecer num determinado span de tempo, e que o seu personagem tem que intervir. E aí ele traz regras para trabalhar com isso, aspectos para você mexer, como você faz um aspecto para isso, como você descreve isso em perícias, em regras, como que você faz uma, entre aspas, uma ficha dessa ameaça. Então você pode usar isso para uma bomba que vai explodir? Pode, mas você também pode usar para, sei lá, os exércitos que estão se aglomerando no portão do castelo e vão derrubar o portão do castelo em 3 dias ou alguma coisa assim, entendeu? Então eu acho que a parte mais legal é que ele traz essa... Ele destrincha isso, ele faz você pensar em adversários de uma maneira diferente, e aí ele te dá ferramentas para trabalhar com aquilo, tanto no micro como no macro. Então, cara, eu não sei, eu acho que não tem outro. Esse é um lançamento que estava prometido desde o lançamento do Fate Core, que até o Adversário Toolkit, foi um livro que teve problema para sair, acabou atrasando, etc. Mas eu acho que meio que ele fecha uma santíssima trindade aí, vai com o Core e o Fate Toolkit. E ele dá muito material para você ter, trabalhar, fazer, etc. com o seu personagem. Então eu acho que para todo mundo que curte Fate, assim, que se não leu, vá dar uma lida. Eu não sei o quanto tem de possibilidade desse livro ser lançado no Brasil, mas enfim, quero crer que existe. Puta, um tremendo de um livro para Fate. Eu acho que, sei lá. Gostei, acho que eu gostei mais dele do que eu gostei do Toolkit original. Ok, olha aí. Olha só, aí. Como você disse. Você tá dizendo, né? Eu confio na minha análise. Exato. É, aí nós tivemos o Bluebeard's Bride, um jogo excelente. É um jogo da Magpie Games, que fez outros jogos de Fate muito de Apocalypse Engine muito bons, como o Urban Shadows, que é financiado no Brasil e tudo mais. E ele é um jogo de terror. Um jogo treta de terror. Chegou a ler alguma coisa dele? Acho que mais da metade do livro. Eu parei no eu acho que eu tinha terminado de ler os arquétipos, quando eu, não são arquétipos que ele chama. Os playbooks, eu não sei qual é o nome que ele dá. Uhum. Sisters. E Sisters. É, as irmãs, as Sisters. Ele é um jogo ele é um jogo interessante no que ele se propõe. Assim, pra quem não sabe, né, ele pega aquele conto de fadas, mas conto de fadas versão contos original dos irmãos Grimm, sabe? Aquele conto de fada que eram muito mais dark do que a Disney vendeu pra nós. E conta essa história que no conto original você tem essa mulher que ela se casa com o Barba Azul, né, o Bluebird, leva ela pra morar no castelo e etc, e tá lá bem, lá lá lá lá lá. E aí ele faz sair em viagem, ele fala assim, o castelo inteiro é seu, exceto aquela sala, nunca jamais entre lá, e aí ele vai embora. E aí, obviamente, né, nunca jamais entre lá, a menina entra na sala, e ela encontra o cadáver das outras noivas, e por aí você consegue ver o que acontece no conto. Então ele traz essa ideia pro jogo de RPG, né? Um jogo onde você, na verdade, todos os jogadores interpretam um único personagem. Você interpreta a noiva, né? E cada jogador é uma faceta da personalidade da noiva. E aí tem regras específicas para qual delas está no comando, qual está em controle. Ele tem uma abordagem diferente dos movimentos de com coisas que afetam o jogador e não necessariamente o personagem. Eu achei isso genial, cara. Que é uma coisa meio... sei o quanto que eu gostei disso. Eu acho diferente, assim, com certeza diferente. Pode dar muito certo, mas eu também vejo dando muito errado. É um jogo sobre terror, sobre uma mulher sofrendo abuso de várias maneiras. Então eu acho que isso só... Não é que é um jogo que eu acho que... Eu não acho que o jogo é errado ou qualquer coisa assim. Eu acho que é um negócio muito... É um jogo muito delicado. Interessante você discutir, mas é um jogo que você tem que ter uma delicadeza pra abordar. Acho que pode ser um jogo legal pra passar... pra explorar a parte empática do RPG, da empatia no jogo. E eu acho também um jogo... ele traz um sentimento de... não é bem terror, mas... eu acho que é uma agonia, uma angústia. Quando você tá lendo o livro, você fica angustiado, sabe? O livro te dá um bagulho. O livro é todo... Aliás, é bom comentar esse aspecto. O livro é lindamente decorado, mas ele é meio perturbador o jeito que ele é colocado. Você tem... o texto, às vezes, ele tá sublinhado e tem um significado por trás do que você tá lendo. O fato é que é um livro que... cara, eu já li vários livros de RPG, vários livros de terror de RPG, várias coisas nesse sentido. E sempre foi de boa. Esse livro foi um livro que eu fiquei meio bad lendo, eu sabe? Eu acho que é isso, da angústia, assim, que você sente. Você sente uma ansiedade, eu não sei. Eu tava lendo e você quer passar logo, talvez. Você sente talvez, um bagulho mó ruim, tá ligado? E o que eu fiquei pensando, se a leitura desse livro tá assim, eu imagino o potencial que ele tenha na mesa de jogo. Eu acho que ele tem mecânicas muito inteligentes para você abordar terror e criar terror genuíno na sua mesa de jogo. Eu acho que ele é um jogo que, jogado nas circunstâncias certas, é um jogo que é capaz de causar medo genuíno as pessoas que estão jogando e não só simular uma história de terror, entende? Entendo. Eu não sei, viu? Eu fiquei muito lendo e não sei o quanto que consegue chegar nisso. É um jogo muito fácil de você errar, de você meter o pé pelas mãos, sabe? E é um principal motivo pelo qual eu li o livro, eu fiquei muito interessado. Eu cogitei mestrá-lo no canal de streaming, né, que eu participo, no Terra dos Mundos, algumas vezes. Mas eu não sei se eu tenho a coragem ou a capacidade ou a maturidade, eu não sei, de levar um jogo com temas tão complexos a público. Uma coisa é jogar na minha casa com 5 amigos, tá, outra coisa. Eu acho que seria mais nessa pegada que você falou. Ou pelo menos a primeira vez que jogasse é mais assim. Eu vejo um jogo que definitivamente a primeira sessão vai ser aquém do que o jogo pode te fornecer, entendeu? E aí você, talvez numa segunda, terceira sessão de jogo, você vá pegando um pouco mais daquilo, um pouco mais de mão, e aí o jogo vai trazendo um pouco mais disso. Eu não sei tanto quanto o sentimento de terror, mas definitivamente acho que a angústia, a ansiedade é uma coisa que você... Que pode vir embaçar. A opressão, talvez. Eu acho que é um jogo muito opressor, assim. Mas, enfim, um jogo que traz respostas emocionais muito fortes, só na leitura do livro, então. Já, só isso acho que já é um mérito. Eu acho que ele tem decisões de design fascinantes, às vezes, sabe? A maneira como as diversas irmãs, as diversas playbooks ou facetas da personalidade da noiva interagem entre elas, ou podem interagir entre si com os movimentos do jogo, é muito legal, sabe? Você tem uma pegada que cada playbook só tem dois movimentos, que você escolhe um quando você cria, quando você assume aquele playbook, e você não revela qual é esse movimento, né? Então, os outros jogadores não sabem do que você é capaz, então rola um certo conflito entre os jogadores até certo ponto, e isso é favorecido pelo jogo, sabe? E é interessante, quando você toma dano, por exemplo, ou algo semelhante a dano, a sua personalidade pode se fragmentar, e isso muda a maneira como a personagem se comporta, começa a ter uma espiral meio pra loucura. Eu imagino que esse jogo deve ser interessante. Eu não joguei, mas eu imagino que você vai jogá-lo, e depois, se você voltar e ouvir a sessão, ou assistir a sessão, e tentar imaginar que é o mesmo personagem fazendo tudo aquilo, o resultado deve ser fascinante. De pensar na história de um só personagem, não das diversas facetas, andando pela casa. Ele tem uma dinâmica de que você vai abrindo portas na casa do Bluebird, e cada porta é algum evento, alguma coisa bizarra, sobrenatural, que você vai ter que lidar. Ou não sobrenatural, enfim, mas bizarra, que você vai ter que lidar. E quando você finalmente conseguir resolver aquilo, você sai da porta. E tem até alguns elementos meio fiasco, assim, de você poder decidir se a solução foi positiva ou foi negativa, se você vai confiar no Bluebird, não vai, se vai ser leal, não vai, se vai fugir, enfim. Tem muitas opções aí. Mas é um jogo, no mínimo, interessante. Eu acho que vale a leitura. É um jogo que eu jogá-lo seja complicado. Eu surpreendi isso aí como RPG. Eu imagino ele mais como um jogo narrativo, assim. A Penny for My Thoughts, por exemplo, né? Eu acho que essa coisa de todo mundo controlar um... Seria também uma excelente visão, é tipo um tema que eu imagino que... Nossa, você faz bastante malabarismo para caber dentro do que a gente conhece como RPG. Porém, o resultado parece ser bom. Não joguei ainda, se eu jogar, eu conto pra vocês como é que foi. Pugmire. Chegando agora, mais próximo do final da nossa lista, Pugmire. O jogo de cachorros e D&D, basicamente. Puta, um jogo que eu gostava tanto, né, descobrir que era com D&D. Mas é uma ideia bem interessante de... Você tem um mundo pós-apocalíptico, sim, de certa forma, no qual os cachorros herdaram, sim, a Terra. Eles têm um vínculo com o passado que eles não entendem completamente do que foram os humanos, né? Você tem o homem, e ele tem uma religião, de certa forma, que cultua esse homem, e eles, a maior virtude que você pode ter é be a good dog, né? Ser um bom cão, e os preceitos e a honra, quase. Cara, eu acho interessante porque é um jogo que você pega... Você começa a falar disso, eu acho que vem na cabeça Mouse Guard, em primeiro lugar, mas Mouse Guard, ele traz esse tema, mas eu acho que o interessante de Mouse Guard é o fato que você está no mundo real, e para o mundo real, para um rato, a cobra é um dragão, entendeu? Então eu acho que esses meio que são os paralelos que vêm. Mas eu acho que no Pugmire, o interessante é que você conta uma história de cavalaria da melhor qualidade. Uhum. Porque é o que você falou, é muito sobre você ter um código de conduta e uma maneira de se comportar. Exato, isso me remeteu muito a Pendragon, por exemplo, né? Exato. Então eu acho que tudo isso é interessante. Tem uma parte sobrenatural, porque tem o fato de você ter esse... Eu não sei qual que é o nome que ele coloca, não é o inimigo, etc. Mas são que nem demônios, mas eles são invisíveis. Só que os cachorros conseguem ver, e aí no latido você consegue mostrar que tá lá, né? Que traz muito essa coisa do cachorro latindo pro nada. E ah, ele tá vendo alguma coisa que a gente não tá vendo. Então, puta, eu acho que tem N coisas interessantes, mas que nem a gente falou no Blue Rose, eu acho que o... Você colocar aí, essa ideia é tão interessante de tal maneira, em D&D, eu acho um desserviço ao jogo. Eu não... Cara, ele não acrescenta nada de regra que parece interessante. Nada, nada, zero. Zero regra. Até se você colocar o sistema de Pendragon seria melhor. Sabe, tipo, fica ali, fica com aquele D&D e tal. Eu vou... Pronto. Eu discordo. Eu acho que D&D é um sistema muito bom pra você contar o tipo de história que o Pugmire quer contar. Essa história de cavalaria, essa história de batalha, de superação. Nossa, discordo de, 300%. De honra. Tudo bem. Tudo bem. A gente pode debater isso, daria um episódio inteiro talvez sobre, mas eu acho que sei lá, talvez fosse, eu entendo que com a maioria dos jogos talvez um sistema próprio que focasse mais esses elementos fosse melhor, talvez, mas diferente do Blue Rose, de verdade, eu acho que o D&D faz um serviço melhor com isso, que é muito fácil numa campanha de D&D você ter essa sensação de fazer o bem, de ser um cavaleiro, de vencer os desafios grandiosos e maiores do que a vida, né, de ser larger than life em uma série de aspectos. Ele faz mudanças grandes até no D&D padrão entrega. Eu não acho que são mudanças tão severas como um jogo como Adventures in Middle-earth faz, por exemplo, que quase transforma Adventures in Middle-earth, eu acho que ele, esse é um exemplo, por exemplo, de você mudar muito o sistema e encaixar ele bem na proposta que ele tem. Esse eu acho que, assim, você encaixou melhor, entendeu? Em D&D foi o que você falou, ele não muda muita coisa, eu não sei, o Pugmire, ele tem uma coisa mais pé no chão, não é bem pé no chão que eu quero dizer, mas ele não tem uma. Ele não é tão high fantasy. Ele tá mais pra não, uma história ele, arturiana. Mas ele modifica assim, muito o D&D também, sabe? Ele tem um level cap no level 10, ele é uma versão mais simplificada do sistema. Eu acho que um dos fatores é que ele é um jogo que tem como função atrair novos jogadores. Eu acho que ele tem uma pegada. Você chegar pra alguém e falar, vamos jogar RPG, que você joga com um pouco, você joga com um Korg. Pessoas podem gostar da ideia, e ele ter uma versão simplificada de D&D pode torná-lo um jogo mais familiar, de certa forma. E é uma versão bem simplificada de D&D. Se falta isso, eu não sei, eu senti essa batida, eu falei, puta... Isso aí é seu preconceito com D&D. É muito, muito qualquer coisa, cara. Eu não sei. Eu sei que foi um jogo que eu esperei muito esse jogo. Eu olhei e falei, pô, essa pegada é legal, gostei do que eles estão falando, etc. E aí foi de 100 a 0, sabe? Parada abrupta. Falei, putz, deixa quieto. Chama de preconceito. Ah, eu li, hein? Eu li, tá nem pra falar de preconceito. Eu li. Eu só sabia de estar errado. Enfim. O nosso próximo jogo da nossa lista é a nova edição do Paranoia. Teve Kickstarter, né? Acho que ano passado, ano atrasado, e foi lançado ano passado. E o que, que você me diz sobre Paranoia, Victor? Puta, menos do que eu gostaria, na verdade, porque foi um dos lançamentos esse ano que meio que passou batido por mim. Eu peguei o livro, separei, falei, ah, vou ler e tal. Eu tava interessado porque Paranoia original eu não cheguei a jogar, mas eu acho que ele fez parte meio que da... Dá pra falar que existia uma cultura pop RPGista, não sei, no Brasil. Eu acho que era uma coisa que se gerava muita piada em cima e consumia isso em outros lugares, sabe? Então eu acho que é um jogo que eu me interessava pelo tema, mas acabou no meio dos jogos que foi lançado esse ano, acabou que foi um que ficou pra escanteio comigo. Então infelizmente eu falo pouco, né? Você acha que teve uma visão mais... Chegou a ler o livro, viu mais pra fundo? Cara, eu cheguei a ver o livro pessoalmente, e ele é bem bonito, bem interessante, bem diferente do que... Sabe, ele tem piadinhas no livro todo, sabe? Ele vem numa caixa super bonitinha, cheio de cards, e ele tem uma pegada física muito boa. tão boa que é difícil consumi-lo em PDF. O PDF vem com PDFs de tudo isso, sabe? Mas é tanta pecinha, cartinha, board, propzinho. É um pouco difícil até. Propzinho, exato. Que é difícil de você conseguir consumi-lo dessa forma. Então, eu gostei do que eu vi, não joguei ainda. Paranoia é um clássico, né? A gente tem um bom passado com ele aqui. E é uma coisa que eu quero ver mais. Mas não vi o suficiente. Tem um que você colocou na lista, né? O Adventures in Middle-earth, que a gente tinha falado agora há pouco. É basicamente só pra mencioná-lo, porque embora o lançamento do Player's Guide tenha sido lançado em 2016, o Lore Master's Guide foi lançado esse ano. E ele é um jogo que ele não funciona muito bem sem os dois. O Lore Master's Guide é um livro excelente sobre como conduzir um jogo na Terra-média, como usar o sistema para absorver o que ele tem de melhor, como parte de como as recompensas do jogo funcionam, o sistema de XP, por assim dizer, no Lore Master's Guide, então por isso ele é tão relevante. E esse ano saíram vários livros interessantes para essa linha, né, de jogos, como o Mirkwood, que é uma campanha enorme que passa 30 anos de jogo dentro dessa campanha e tudo mais. Então, e ele saiu a adaptação dela para a versão de D&D 5ª edição, que eu acho que é uma adaptação brilhante, assim. Eu não posso elogiar o suficiente o que o Adventures in Middle-earth fez com o chassi do D&D 5ª edição para acomodar Senhor dos Anéis de uma maneira que ficou talvez melhor do que muitos sistemas feitos para fazer Senhor dos Anéis. Não todos, né? O The One Ring é muito bom. Mas é brilhante. Então eu queria fazer um shout-out para o Adventures in Middle-earth esse ano também. E o outro que... O outro que eu queria comentar foi o Kobold Guide to Game Mastering, que dá uma longa lista de Kobold's Guide to, que a Kobold Press faz. Costumam ser livros que reúnem textos de várias pessoas da proeminentes no mercado de RPG internacional e escrevem um pequeno texto sobre alguma coisa. Eu gostei muito do Game Mastering, dá dicas inteligentes, interessantes, e mais do que dicas, sabe? Não é um livro tanto, mestre, não faça isso ou faça aquilo. Ele explora de maneira um pouco mais profunda o que, que é criar drama, o que, que é engajar os seus jogadores, o que, que é como lidar com recompensas, enfim, ele vai um pouco mais fundo no ato de mestrar em si como um todo, né? Embora ele tenha uma certa... ajude mais, talvez. Ele tem uma certa, um olhar D&D por cima dele. Ele acaba sendo agnóstico de sistema. Eu acho um muito bom livro. E o último livro que eu queria comentar esse ano, também saído nos 45 de segundo tempo, dia 29 de dezembro, que é o Star Without Number, Stars Without Number revisado. Que eu acho que vale a pena falar um pouquinho também. É um jogo que saiu em Kickstarter, foi financiado. É o primeiro jogo de grande sucesso do Kevin Crawford, que é o autor também do Godbound, que é um jogo que eu adoro, entre outros, e do Stars Without Number original. Ele é um jogo que ele pega o chassi do D&D Old School, da OSR, e transforma isso num jogo de exploração espacial, estilo... como é que eu tinha falado pra você? Que mistura... Traveler e Firefly. Traveler e Firefly. Exato. Que é um jogo de exploração espacial. Você tem um elemento de hexcrawl, no qual você pode pegar um mapa da galáxia, explorar hex a hex, e você jogando em meios de tabelas, você cria planetas com dramas e situações. Até que cada lugar que a sua nave pousar vai ter uma aventura pra você fazer junto com os seus companheiros, e isso vai te custar pouco tempo. Ele tem regras interessantes para comércio, para isso ser um fator relevante. Ele tem ele lida muito bem com dinheiro de uma maneira interessante, porque você vai ganhar muito dinheiro e vai gastar muito dinheiro muito rápido com muita coisa, né? Então o jogo é sobre esses trabalhos que vão ter sabe aquela coisa que você vê em Cowboy Bebop, que você vê em Firefly, que você vê, tipo, o cara faz um serviço, ganha uma fortuna, e aí no episódio seguinte ele já tá quebrado de novo. Ele tem essa pegada, isso mecanicamente construído dentro do sistema. Tem regras para você ter seus robôs gigantes e pilotar mechas e ter essa experiência também. Ele tem regras para combate com naves muito interessantes, sem ser um sistema pesado, por ter a sua origem na OSR, ele é, cara, um D20, rola aí e resolve, não é muito mistério. É um jogo relativamente simples, original. Ele tem uma parte a parte dele de dicas para mestre. Ele é um jogo essencialmente, por natureza, sandbox. E, portanto, a parte dele de dicas de mestre, o capítulo do mestre dele que vai te ajudar a criar essa aventura sandbox, é fantástico. Tanto no texto quanto nas tabelas que ele tem, sabe? Vai ter lá como criar um alienígena, uma raça alienígena. Você joga em 4, 5 tabelas. Essa raça alienígena come o quê? Essa raça alienígena... Sempre criando coisas com drama que vão envolver os seus jogadores. Então, na hora que você... Ah, vamos para esse planeta. Você rola em meia dúzia de tabelas e você vai ter uma raça alienígena que se alimenta de emoções e que vai tentar seduzir os jogadores e sabe, eles vão ter que sair dessa situação de algum jeito. Então, eu recomendo muito. Eu achei um livro excelente para a leitura. Stars Without Number, boa, do Kevin Crawford. Eu acho que uma coisa que a gente tava, quando tava pensando nesse episódio, eu tava separando esses livros pra gente estar um passant, assim, falar. E eu meio que não ia entrar em livro de entrar em RPGs nacionais, entrar em coisas no Brasil, assim. Não por nenhum motivo específico, simplesmente porque a fonte que eu estava usando para ver os livros, eu estava procurando lançamentos internacionais, etc. Mas a gente resolveu dar uma passada, né, fazer uma retrospectiva também, focando em financiamentos coletivos que foram realizados esse ano. Que se você for parar para pensar, saiu muita coisa grande, assim, foi financiada, né? Muita coisa grande, muita coisa clássica até, coisa que não via no Brasil há muito tempo. Então eu acho que vale a pena a gente entrar um pouco aí no que ou veio ou vai vir esse ano, que foi financiado aqui em Terra Brasilis, os rumos que o RPG tem aqui, né? Eu acho que um exemplo que a gente pode colocar é agora, no começo do ano, mas enfim, a nova versão de Call of Cthulhu, que está sendo financiada ainda, né? Tá mais para agora, para 2018, janeiro, mas Call of Cthulhu é uma história interessante no Brasil, né? Tem aquela... Eu não sei se é uma lenda que a Devir tinha comprado os direitos e sentado em cima para ninguém lançar. Tinha essa história, eu não sei o quanto essa história é verdade. Mas durante um bom tempo ele foi um dos únicos RPGs clássicos que nunca foi lançado em português e não sei o quê. Junto com, sei lá, Last of Five Rings e outras coisas assim. E aí ele teve uma versão uns anos atrás por uma editora que estava começando no mercado. Eu acho, não sei se esse foi o único, acho que foi o único lançamento de RPG da editora. Depois eles largaram mão, perderam os direitos, era a sexta edição e agora a New Order vem para fazer o lançamento da sétima edição, né? Que foi bem elogiada, bem comentada lá fora. Um jogo que já tá financiado, né? Não sei se chegou a colocar dinheiro nele. Você chegou a financiar alguma coisa aqui no Catarse? Sim, esse ano sim. Então vamos ver se a gente chega lá. Mas que assim, eu me espantei, eu achei que depois que, ok, já saiu uma vez no Brasil e... O resultado foi aquém do esperado. Eu sinceramente, eu sou da opinião que meio que a gente perdeu o bonde de Call of Cthulhu. O sistema, né, o Basic Roleplaying, apesar deles terem mexido bastante no BRP, etc, lá, eu acho que é um sistema bem defasado, mas na verdade é isso que o jogador de Call of Cthulhu quer lá fora, o cara que está acostumado. Ele não quer um sistema totalmente novo. Exato. Ele quer esse sistema que ele está acostumado, às vezes com um streamline, de uma mudancinha aqui ali. Ele não quer que o sistema seja derrubado e reconstruído do zero para ficar super moderno e etc. Ele quer isso. Só que eu não sei o quanto que isso agrada aqui hoje em dia, o cara que talvez nunca jogou Call of Cthulhu. O fato de estar sendo financiado, obviamente que ele tem um nome muito forte em cima, né? Fortíssimo. Embora a gente tenha o Hazards de Cthulhu no Brasil também, né, que é um jogo diferente, mas o Coque mesmo, né, que é tão... Uma coisa que... Eu vou te falar uma coisa, cara. O que mais me interessa no financiamento do Coque, e eu talvez financie ainda, não decidi se eu vou financiar. Não é um jogo que eu bati o martelo, se eu vou ou não financiá-lo, eu tô de olho. Mas uma das coisas que me interessam nele é a possibilidade do lançamento das aventuras que ele tem, porque as aventuras são de caralho. Ver um acho que é o Horror Oriente Express, Oriente. no Brasil. Ou mesmo as mais antigas, né? O Masks of Galatotep, o... É... Exato. Ah, como é que é? Beyond the Mountains of Madness. Nossa, tem tanta coisa foda que poderia sair. Uma das coisas... Eu tô vendo aqui... gostaria de ver. É, uma das coisas que ele tem aqui, já tô vendo aqui na meta, uma meta extra, né? Que ele tem o lançamento da Doors to Darkness, que foi aquela aventura que concorreu ao Ennis esse ano, lembra? Doors to Darkness, uhum, tá aqui na linha. Não, toda Sim. essa linha de RPGs tem coisas magníficas. Aquele livro dos monstros, né? Lovecraftian. É Lovecraftian Horrors mesmo? Se for, ele tá com meta extra, que eu acho que é ele. Que é. Foda. Ah, olha aqui, caralho, Lovecraftian Horrors se torna livro físico. É verdade. Mas bom, enfim, né? Eu acho que assim, são possibilidades, né? É muito cedo pra falar, tipo, oh meu Deus, por causa disso. Sim, mas é um lançamento grande, é um lançamento importante. E assim como a maioria dos livros do Call of Cthulhu, como a maioria dos livros da New Order, que é a editora que tá trazendo pro Brasil, ele é um livro grande, relevante. É, importante no cenário americano que eles estão trazendo pro Brasil. E os outros que eles trouxeram foram bem trazidos. Não tem o que reclamar de qualidade gráfica, capa dura, etc. Qualidade, eles são bons mesmo. Outro que está tendo seu financiamento coletivo ainda acontecendo, né, só para aproveitar a onda já que está tendo, é o Dragon Kings, que quem está trazendo é o pessoal da Pensamento Coletivo. Dragon Kings, ele... Esse foi um livro que eu comprei lá fora, comprei o PDF. Ele se vende como... Esse livro é o sucessor espiritual de Dark Sun. Você vai olhar, ele tem a fonte, ele usa os desenhos do ilustrador de Dark Sun, o Bron. Ele usa a arte do Bron. Bron é um dos artistas do livro. Você olha assim, toda a proposta gráfica, etc., sem ver do que o jogo se trata, você fala, cara, ok, é Dark Sun, vamos lá. Eu acho que se você for atrás do livro esperando isso, esperando um novo Dark Sun, você não vai gostar da experiência. Isso foi o que aconteceu comigo. Eu fui esperando, comprei o livro, li e achei ele marginalmente parecido com Dark Sun. Muito, muito diferente. Parecido com Dark Sun, sim, o fato que deserto e teoricamente é um lugar hostil, sabe? Pronto. E aí, depois do que eu li, eu não achei legal, não achei bacana o suficiente. Eu acho que se você for muito com... Talvez se você vá mais neutro, quero ver o cenário pelo que ele é, talvez você tenha uma experiência melhor. Mas eu acho que se você for muito esperando, isso aqui é Dark Sun, ponto, você vai dar meio que com o burro na água, sabe? Pois é, eu concordo também. Era um livro que eu tava esperando o seu review para comprar, e quando você me falou, mais ou menos, me desanimou um pouco. O que eu achei interessante da versão brasileira dele, Dou, é que ele vai ter suporte, teoricamente ele é um cenário agnóstico de sistema, mas ele tem coisas com sistema. Ele, no Brasil, se eu não me engano, vai ter suporte a sistemas que ele não teve lá fora, como Shadows of the Demon Lord, umas coisas assim. Old Dragon, por exemplo, o que é muito legal. Isso é maneiro, é uma pegada boa, uma sacada boa da editora. Não, eu achei muito legal, excelente mesmo. E outro Kickstarter, Kickstarter, você quer falar mais ainda? Que está acontecendo o Kickstarter, um financiamento coletivo, né? Outro catarse que está rolando agora e que eu acho que vale a pena comentar é o do Quimeron Miniaturas. Que é foda. É um cara. O Quimeron já fazia miniaturas há algum tempo e agora eles lançaram um Kickstarter. E nesse Kickstarter você pode comprar uma coleção impressionante de miniaturas por um preço relativamente baixo, considerando o que está vindo, né? Não é barato, mas. Em comparação é barato, até porque está sendo produzido aqui no Brasil e tudo mais. E os moldes são lindos, as imagens, o potencial é imenso. Uma coisa que eu adorei, e foi o que eu fiz, é que se você quiser, você pode comprar essas miniaturas desmontadas, se você gosta de montar mini, e não pintadas, se você gosta de pintar minis. Ou você pode comprar elas montadas e pintadas, que foi o que eu fiz. Amém. Eu quero elas lindas. Exato. E você pode ter essa opção. E elas são, acho que elas são pintadas à mão pelo criador. Ou pela equipe dele, né? Enfim. E é impressionante. O primeiro sucesso que está tendo, né? Ele é um que arrecadou mais de 90 mil reais em um período relativamente curto. E é um excelente custo-benefício para você comprar miniaturas para sua mesa de RPG. Ou só para ter mesmo. Tem várias, dos mais variados tipos e elementos. Você pode desde comprar um kit com várias delas, até comprar um kit separado que você monta, quero tantas dessas, tantas daquela. E poxa, é um produto que eu achei fantástico. E esse tipo de iniciativa, na minha opinião, tem que ser muito divulgado. A gente tem várias empresas que trazem RPGs lá fora e tudo mais, mas a gente tem de fora e tudo mais. A gente tem ainda poucas que produzem esse tipo de material de suporte. Miniaturas, playmats, coisas que eu acho que são excelentes de ter. Eu, particularmente, gosto muito. E quase não tem produção no Brasil. Ainda sonho de ter uma parada tipo um Dwarven Forge brasileiro, sabe? Eu acharia do caralho. Eu fico muito feliz em ver miniaturas produzidas aqui dessa forma. Então, tô no meu, eu apoiei e recomendo. Boa. O Quimeron. Acho que dois financiamentos, na verdade são aqueles projetos de assinatura, né, recorrentes, que vale a pena comentar que teve esse ano. Um foi a New Order Warriors, né, a revista da editora New Order. Eles lançaram duas edições da revista de graça, na verdade três edições da revista de graça para fazer download no site, meio como um aperitivo. E aí agora eles vão, uhum, eles começaram um projeto de assinaturas que você pode pagar 10, 20 ou 30 reais, né, para ter a sua revista digital. Eles têm algumas coisas, algumas coisas interessantes é que eles vão trabalhar, eles vão focar nos sistemas da casa, né? Então eles não criam problema com isso, é a proposta da revista. Se você gostou, ok. Se não gostou, talvez não seja o produto para você. Ela não vai trazer matérias para outros sistemas. E as revistas são meio que temáticas, né? A primeira revista foi sobre Shadowrun, a segunda foi sobre trazer muito material de Beauregard, que eles estavam no meio do financiamento, e a terceira falou muito sobre Call of Cthulhu. Então, assim, sem falar que eles trazem material para Kuro, teve coisa, etc. Os outros jogos mais antigos. Acho que teve uma adaptação deles de The Witcher usando 13ª Era. Hã? Big Brasil? Décima terceira era. A próxima revista, inclusive, é uma adaptação de Star Wars usando Numenera. Que eu fiquei razoavelmente interessado por isso, pra falar a verdade. Pior. Então, né, bom, cara? Olha, pensando tem potencial, aqui, tem, né? Potencial, eu fiquei pensando, viu, nisso também. Eu tinha visto agora, eu falei, talvez, por 10 reais, né? Uma outra coisa que eles têm de interessante é que no apoio de 30 reais, você concorre... eles falam que é bem assim, on demand mesmo, é só pra fazer um agrado. Você concorre entre os apoiadores daquela faixa ao envio de a revista do mês, né, impressa para você sem custo adicional. E levando em conta que tem três assinantes na faixa de 30 reais, uma vez a cada 3, 4 meses você recebe uma revista impressa daquilo. Então eu acho, sei lá, achei um agradinho interessante, né? Pelo menos agora que são poucos assinantes, achei um agrado interessante. Um projeto interessante foi esse da New Order Warriors, e o outro foi um financiamento RPG, um financiamento recorrente, né, da RPG Notícias aí, a galera do Thiago Rosa, o Pug, etc, que é o Guilda RPG Notícias, né, um projeto que começou na humildade, né, eles têm uma meta bem baixinha para bater, era tipo 350 reais no mês, e basicamente dava acesso para você a conteúdo, não conteúdo exclusivo, mas uma área exclusiva para os assinantes, para poder discutir, ver coisas, etc, no site da RPG Notícias, e uma vaga nas mesas de RPG deles, de stream, pelo menos uma vez por mês. Eu selecionei esses dois exemplos para a gente ver falar um pouco de crescimento de RPG no Brasil em 2017, porque a gente teve vários lançamentos grandes, a gente teve vários financiamentos, etc. Shadowrun, que a gente não falou ainda, vai falar daqui a pouco. Mas além disso, a gente viu, tudo bem, teve completou aí um ano da Dragão Brasil, na verdade ela saiu no final de 2016, mas ela continua aí o ano inteiro. E não só essa revista veio, continuou, etc., como uma nova editora tenta trazer a iniciativa de colocar uma nova revista de RPG no mercado, o que é sempre interessante. E uma galera de um portal de notícias, né? Um blog de notícias, cria um financiamento para poder se manter, né? Arcar com os custos de ter aquilo, né? Da operação. E por mais que seja uma coisa que comece humilde, pô, já significa que essa primeira meta eles bateram, né? Então, algum dinheiro ali vai entrar, né? Eu acho essas coisas são reflexos, assim, de potencial do mercado de RPG no Brasil. São coisas interessantes da gente ir observando. Coisas que eu não acreditei que aconteceria até 2, 3 anos atrás, se eu me perguntasse, eu ia falar que isso não ia dar certo, né? De fato, é impressionante. Esse crescimento é impressionante, mas de certa forma ele já vem acontecendo ano a ano, né? Eu acho que ano que vem vai ser maior ainda. O RPG está crescendo no mundo inteiro, A gente falou isso antes. Eu acho que no Brasil ele também está tendo esse potencial de alcançar lugares que ele nunca alcançou antes. Eu fico muito feliz em ver isso e satisfeito, né, de que esteja acontecendo. E acho que 2018 vai ser maior. Acho que outros lançamentos que a gente podia falar, talvez o RPG que eu financiei, que eu mais gostei, foi o Lankmar. Eu financiei também. Em matéria de proposta de financiamento, aquele esquema de dia 1 que eles fizeram. Excelente. Amazing. Você tá respondendo aí os questionários que eles mandam? Eles estão perguntando muito. Eles fizeram primeiro perguntando o que você mais gostou no financiamento. Eu falei que foi o metas de dia 1. Dia 1 e semana 1, eu falei, isso aí tem que ter em todos, cara. Foi fantástico. O fato, eu elogiei muito o fato de que eles tinham pra venda uma versão de luxo com uma luva e tudo mais. Não, infelizmente não financiou a ponto disso virar uma caixa, mas eu particularmente, e eu sei que tem vários perfis de apoiantes pra esse tipo de coisa, né? Eu particularmente sou do perfil que eu gosto se eu vou apoiar, sei lá, comprar o livro pelo livro, eu posso comprar o livro em inglês, eu posso comprar o PDF e tudo mais. Eu gosto muito de ter uma versão diferente, uma versão de luxo, um brinde, uma camiseta, alguma coisa diferente pra marcar aquele momento, sabe? E é um perfil que eu tenho, outras pessoas vão ter esse perfil. Nem todo financiamento atende o meu perfil. O financiamento deles atendeu, e eu achei isso ótimo. Então, eu elogiei bastante isso. Shadowrun foi financiado esse ano. Conseguindo aí 346% da meta inicial, um absurdo, né? Foi um recorde, né? Foi o maior. Ele bateu o Shadows of the Demon Lord, não era? Ele bateu? Eu tenho quase certeza que sim, que o financiamento do Shadowrun foi absurdo. E Shadowrun, né? Uma franquia que a gente teve aqui no Brasil a segunda edição, depois a gente pula aí trocenta sem nada. E agora volta na quinta edição com uma força. Ele bateu, Shadowrun, tô lendo aqui, o Shadowrun bateu 173 mil no financiamento e mais 33 mil até agora no Late Pledge. Vamos ver como é que foi Shadow. Aliás, a New Order é uma máquina, né? Demon Lord foi grande. Foi 100 mil nossa, e mais 20 com gosto. No Late Pledge. Mas... eu ia falar que os caras da New Order são uma máquina de trazer jogo aqui pro Brasil, né? Eu acho que virou uma cara da editora, que a gente vai trazer o jogo e vai ser um jogo grande e, cara, com sempre sucesso, sabe? Tipo, impressionante isso. Quem diria, né? Tipo, Shadowrun, um jogo que forte lá fora, mas super esquecido aqui. E ainda com força suficiente para arregatar essa grana toda. DCC, queridinho do Old School, DCC, foi esse ano eu apoiei, também. Foi um ano que eu joguei, eu não falei do DCC nos destaques, porque ele não é desse ano. Mas é um jogo que, agora que a gente vai falar dos financiamentos, eu financiei, e eu tenho a versão americana, mas eu resolvi financiar a brasileira também para apoiar os caras. E eu adoro DCC, eu acho que é um puta jogo bem feito, design legal. E eu mestrei DCC no Teatro dos Mundos e foi uma experiência muito, muito divertida. De todos os outros cursos que eu joguei, eu acho que o DCC de longe é o que eu mais gostei até agora. E porra, jogaço. Fiquei muito feliz em ver eles saindo por aqui. Espero que mais gente jogue no futuro, quando ele quando ele for lançado. Acho que o PDF está disponível, mas o livro físico ainda não, se eu não me engano. Acho que não ainda. É, não, o livro físico acho que não. Só o PDF mesmo. O da Retropunk teve o Weird Wars. Eu nem lembrava que tinha acontecido isso, mas teve e foi financiado. Foi bem financiado até. Sim, os projetos Retropunk de trazer cenários de Savage Worlds pro Brasil estão dando muito certo, no geral, né? Desde do Deadlands até agora, só tem a Cursed foi financiado. Deadlands rolou. Vários. Pois é, vários jogos. É engraçado que ele escolhe, por exemplo, um que eu achei que, sei lá, seria o primeiro eles trazerem, o Hellfrost. Não vai, sabe? Tipo, não tá nem nos planos deles. Eles estão indo realmente em coisas diferentes, assim, do mercado, né? Tipo, Segunda Guerra Mundial com esse twist meio weird, meio fantástico. Não tem nada parecido no mercado. Bom, é aí que a gente vai atacar, né? E fazendo pesquisa com a galera que apoiou o Kickstarter deles pra ver qual o próximo cenário que eles querem trazer, né? Se traz Rift, se traz East Texas University. Tem várias na lista, né? Você sabe que os três que eu coloquei foi Rift, East Texas e Flash Gordon, né? Os meus foram parecidos, só não pus Flash Gordon porque eu não entendo essa fascinação com isso. Não, mas eles falam de coisas como, por exemplo, Day After Ragnarok, que é interessante, Broken Earth, que é bem legal. Não dá pra falar que Broken Earth e Day After Ragnarok não tem concorrente no mercado, mas são diferentes em si, né? Principalmente o Broken Earth, cara. Broken Earth é um puta joguinho maneiro, viu? Um que também veio aqui, que tem uma história bem interessante, é o Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros. Um jogo que é do Diogo Nogueira, que tem toda essa pegada old school, que foi lançado primeiro em PDF lá fora, pela DriveThru RPG. Deu certo, deu o pessoal gostou e tal. Platinum Electrum. E aí veio pra cá pra fazer. E aí veio pra cá via financiamento coletivo. Um jogo que eu tinha passado um pouco em branco, assim, na época pra mim. Recentemente eu li ele e li os suplementos dele. E, cara, eu gostei mais do que eu pensava que eu ia gostar. Nossa, achei bem maneiro. Achei bem maneiro e achei um jogo interessante pra presentear a pessoa que tá começando a jogar, sabe? Concordo. Já aconteceu, assim, de ter amigos meus que queriam jogar e na época tava bem no boom do Old Dragon, e eu comprei o Old Dragon pra dar de presente pra pessoa, a pessoa mestrou, tal, curtiu. Eu acho que esse jogo eu vi uma pegada similar, sabe? Você pode dar o básico, e se você der o addendum dele, o livro, os suplementos, etc., você gera um monte de rolador de aleatório de monstro, de aventura, que eu acho bem maneiro. Então esse é um joguinho bacana, assim, um joguinho que eu achei que tem uma... Eu gostei dessa história dele primeiro fazer sucesso lá fora e depois vir pra cá, né? Outro... Pois é. É um jogo bem feito, tem 50 páginas. É isso aí, cara. É 50 páginas, assim. O outro, o adendo dele, que tem regras pra magia, um monte de coisa, é tipo o dobro do livro, né? E eu vejo muito esse dobro do livro encaixando num livro básico, sabe? E a pessoa cortando, não, eu vou lançar um livro aqui mais clean, mais zero, pra testar o mercado, ver como é que tá. Se for bem aceito, eu lanço o resto, sabe? Olha, na influência do old school, né, é meio que o Basic D&D fez, né, o Basic, que tinha umas três versões, né, que seria o Basic, depois tinha o... não lembro os nomes agora, mas basicamente era uma versão super básica, mais avançada e mais complexa, né? Que você ia encaixando modularmente no D&D. Eu acho que pode ter sido uma influência. Outro que teve nacional, também pela da New Order, foi o Beauregard. Beauregard, sim. Um jogo que usa um sistema modificado do Crônicas RPG. Um cenário dark fantasy, gritty, motherfucker, trevoso, rar. Então, mas o criador do jogo é um cara super apaixonado pela parada, que eu acho bem legal o trabalho que o cara faz. Não foi o jogo que eu apoiei, porque eu acho legal pra caramba, mas eu tava meio sem grana na época. Eu particularmente tenho outros jogos que eu vou pra dark, gritty, trevoso, dark, tipo o Zen Render, por exemplo. Mas o material que o cara fez é bem interessante. Especialmente a arte, eu... né? Bonito pra caralho. Pelo que a gente pode foi um livro de, que eu vi bastante, eu pensei muito em te apoiar ou não, acabou me distanciando dele um pouco do sistema, porque eu não gosto muito, e um pouco assim, um pouco da temática do jogo, acho que talvez a maneira como ele é construído não me desceu muito assim, sabe, não foi muito pra mim, eu tenho algumas críticas com ele do jeito que tá, não por fazer Dark Fantasy, eu adoro Dark Fantasy. Eu acho que às vezes ele gasta um pouco de tempo demais, né? Ele explica muita coisa, por exemplo, sobre o começo do mundo, etc. Para no final isso não ser importante pro seu personagem, ele tá lá mais para te dar o flavor. E atualmente eu sou um pouco contra você ter coisas no livro que não são tão usáveis assim. Um conto ficaria melhor, por exemplo. Como disse Matt Colville, meu herói, um dos meus heróis, um cara que fala muito bem sobre RPG, quando ele falou sobre lore e sobre história e tudo mais, lore, ou seja, esse backstory, como ela criou o mundo, de onde tudo surgiu, para onde foram os deuses, esse tipo de coisa, isso só é minimamente importante se for capaz de gerar drama. O lore tem que servir o drama, senão tem que servir o conflito, ele tem que gerar algo na história, senão ele é só whatever. E eu acho que faltou um pouco na hora de você pegar esse lore e você misturar com os jogadores ou com as mecânicas do jogo ou com o que os jogadores são capazes de saber ou de ter para criar esse drama. Uhum. Me parece uma coisa meio alheia que os jogadores vão ter acesso ao jogo durante 90% do jogo. Resume bem o sentimento que dá, né? Você fica meio isso aí. Foi um ano que a gente teve, pela Aster Editora, a gente teve dois lançamentos, né? No começo do ano a gente teve o Travessias RPG, que foi um joguinho menor, talvez, para a editora testar a plataforma, o financiamento, a resposta do público, etc. Sobre personagens que são meio humanos, meio feras, e estão perdidos em dilemas, etc. Eu cheguei a ler, é um joguinho aqui, é um joguinho menor mesmo, sabe? É um joguinho de, acho que, sei lá, 20 páginas, 30 páginas. E aí depois eles fazem mais pro final do ano o Urban Shadows, que foi um jogo que a gente fez aqui, fez review, etc. Jogos que foi um dos melhores jogos que eu joguei esse ano e tal. Financiamento conturbado, financiou os 45 de segundo tempo. Olha, mas financiou. Exatamente. Foi um jogo que... eu acho que o mais importante, assim, ele foi financiado, ótimo, etc. Mas eu acho que se a gente pode tirar alguma coisa de importante, talvez seja que... O jeito como nós tratamos financiamento coletivo aqui no Brasil, sabe? Eu não tô falando de... Eu acho. Eu vou até ser um pouco, além, cara. Eu acho que se o Lankmar foi um exemplo de como... Lankmar barra tudo que a New Order tem feito é um exemplo de como fazer, eu acho que o Urban Shadows pode ser estudado em alguns aspectos como um exemplo eu acho de que a gente, ele mostra que a gente, como público, para financiamento coletivo, a gente adquiriu uma certa maturidade. Financiamento coletivo já existe no Brasil desde 2012, 2013. Não vou já precisar, pelo menos para RPG, um né? Talvez sim, antes sim. Disso para outras coisas. Eu acho que... Cara, que eu me lembro... E sei lá, deve ter outros, né? Mas que eu me lembro, eu acho que o primeiro financiamento coletivo grande que o pessoal falou e deu repercussão e tal foi o Digbrasil, eu acho. Eu acho o Digbrasil foi pré-venda, se pá. Foi do Numenera. Talvez do Numenera. Eu ia falar do Savage Worlds. Savage Worlds financiou o coletivo. Ah, mas isso faz... Mas isso foi... Eu, na minha cabeça, pelo menos, eu divido em duas eras do financiamento coletivo. Porque a gente teve uma era... lá atrás, não sei se foi tão atrás. Eu acho que é 2012, talvez, cara. Eu posso estar errado. Que teve uma época que veio o Savage World, que teve o Raça de Cthulhu, depois veio o financiamento do Savage, depois teve o Fate mais recentemente. O Fate foi em 2015. Fate. E aí os mais recentes. Savage foi 2012 mesmo. Mas eu acho que sim, o primeirão acho que foi Savage World mesmo, se dá certo. Isso mesmo. E eu acho que de lá pra cá, como público, como consumidor, a gente amadureceu. E além disso, a concorrência aumentou muito. Muito. Então, por mais que as editoras tentam não lançar coisas a financiamento coletivo junto com outra, porque você está concorrendo, etc., eu acho que mais e mais está se tornando. Está se tornando impossível você não ter duas editoras tendo um financiamento grande naquele mês, entendeu? E eu até acho isso bom, saudável pro mercado. Concordo. Mas a contrapartida é que a gente torna, como público, a gente se torna mais seletor, né? Mais seletivo. Exigentes até. Mais exigentes, né? Exigentes. E eu acho que é isso, sabe? Certas coisas que antigamente passavam no financiamento coletivo, hoje em dia geram indagações, geram uma resposta negativa do público, né? E eu acho que é o que você falou, é um exemplo que a gente pode estudar, né? Um case pro mercado estudar sobre, talvez, o que não fazer, como não conduzir, né? Eu acho que se a gente pode fazer dois contrapontos, seria, seria o Lankmar, que você disse, e esse. Eu acho que nos dois a gente tem, não tem o que se discutir sobre a qualidade do material que está sendo entregue. Assim, a qualidade do jogo, exato, talvez a qualidade do papel, da capa, cabe uma discussão. Mas são dois jogos excelentes, dois jogos com qualidade e que tiveram respostas muito, muito diferentes do público, né? Uhum, concordo. E eu acho que em grande parte pela maneira como eles foram vendidos, essencialmente. Sim, sim. Junto com... Falando em RPGs que saem na mesma época, né? Falando em financiamentos que saem na mesma época. Junto com esse saiu Desmortos, né? Junto com o Urban Shadows saiu Desmortos. Junto com ele, exato. Da Fábrica Editora, que foi financiado. Eu acho que foi o... Acho que foi o segundo financiamento. A Fábrica Editora tentou financiar um no começo do ano. Era um jogo de Fate... Evolution Pulse. Que foi um jogo que eu li, que não foi financiado. A gente até brincava assim, teve alguns erros e tal, acho que eles vão aprender com isso. Aí eles lançam o financiamento junto com um outro, mais ou menos do mesmo tema, né? Tudo bem, eram jogos bem diferentes, o Desmortos e jogos em premissas diferentes, mas assim, tema era similar, né? Era fantasia urbana, ponto. Né? Mas que foi bem sucedido também, né? Foi um bem mais humilde de financiamento, né? Uma meta bem mais baixa. E que mais? De financiamento acho que teve isso. Teve o Nebula RPG também, que foi do pessoal do Coisinha Verde, o pessoal do Might Blade, que é uma editora bem, bem independente aqui no Brasil, mas que, bizarramente, eu entrei no site deles, acho que foi anteontem, uma coisa assim. E eles têm uma quantidade de jogos, inclusive uns jogos ali pra download, com projetos menores, assim, sabe, que escaparam completamente da minha vista, inclusive coisas pra LARP, sabe? E que eu falei, nossa, interessante ver isso aqui, né? Um portfólio de lançamentos diferente. Que agora envereda para um jogo mais... um pouquinho mais parrudo, né? Uma pegada aí de sci-fi que acho que talvez seja a próxima... A próxima que a gente... O próximo campo que a gente não tem muita coisa no Brasil, né? RPG de sci-fi, espacial e tal. Talvez seja um campo que a gente ainda tá meio assim. Acho que tinha isso pra falar de RPG, de financiamento coletivo aqui no Brasil. Mais algum que você se lembra? Não, nenhum outro que me venha à memória. Miscelânea, momento, coisas não. Que te marcaram, que você queira puxar pra essa discussão? Rapidinho, eu acho que vale comentar que em 2017 foi o ano que eu descobri o canal do Matt Colville, que é um produtor de conteúdo pra D&D americano. E holy shit, esse cara mudou minha maneira de ver RPG. Amazing, eu acho ele extremamente inteligente. E as colocações que ele coloca, a maneira como ele fala. E puta que pariu. Eu gosto tanto dele, eu respeito tanto a opinião dele. Ele não gostou de Last Jedi e eu fui ver o vídeo dele e falei, calma, ele não gostou, talvez tenha alguma coisa aqui. Então, eu vi o vídeo, depois em off a gente viu. Beleza. E eu acho fantástico. Eu também queria comentar que foi o fim do Critical Role, né? O programa aí que já há tantos anos, o que me motivou a streamar RPG pela primeira vez, num final extremamente emocionante e bonito e orgânico, de uma maneira que só RPG poderia ser. Eu tô ansiosamente esperando aí a próxima campanha dos caras, porque puta que pariu. Também foi um ano... Não, esse eu conheci antes. Foi um ano em que eu voltei a ler Sly Flourish, que é um blog excelente sobre D&D, que tinha parado... Ele era muito bom na quarta edição, mas aí, eventualmente, ele parou de fazer conteúdo, quando o D&D ficou meio parado. Ele voltou com tudo já voltou com tudo há muito tempo, mas eu que voltei com tudo agora. a lê-lo. E é excelente, o Slide Flourish, um puta de um blog bom. Eu acho que, com esse pedacinho que você falou agora, dá pra completar um bingo do Escudo do Mestre. Porque você falou de D&D, você falou de Critical Role e você falou de Matt Covell. E falou da Quarta Edição. Eu acho que dá pra fazer com acho que nesse episódio a gente completa todo o bingo. Teve eu reclamando de D&D, teve eu falando de coisa indie. Acho que teve tudo. Eu falei de Fate, falamos de tudo. Eu acho que dá, se tiver um bingo do D&D. Só faltou eu falar de Prime Time Adventures, aí a gente completava realmente o bingo. É verdade. Diferente esse ano, coisas que me marcaram que não estão aí. Cara, acho que não teve muita coisa em especial. Teve uma coisa que me marcou um tanto bom. A gente meio que tinha feito uma promessa, acabou que não se cumpriu. Não sei se um dia vai se cumprir, provavelmente não. Que era que a gente estava super empolgado com a volta da Dragão Brasil há 2 anos atrás, né? Final de 2016. E que eu acho que conforme foi passando o ano, foi vendo as revistas e foi... Cada vez mais a gente foi percebendo que a gente não é o público da revista. A gente teve mais... A gente falou disso no Tear dos Mundos, não foi? Num 3 turnos lá. A gente falou disso num Roda da Aventura, que a gente teve a oportunidade de conversar com o Trevisan. Foi bem bacana, a gente expôs alguns pontos. No final das contas, a gente decidiu meio que não gravar. A gente tinha prometido que a gente ia gravar um episódio falando um ano depois. A gente meio que tinha decidido não gravar, porque a gente já levantou alguns pontos aí no decorrer do ano e outras oportunidades. E isso, e falar mesmo com propriedade, ia exigir que, por exemplo, o Chesky, que parou de ler a revista logo nos primeiros meses, pegasse, desse uma olhada e tal, e no meio de tanta coisa que tinha pra gente fazer, a gente acabou não fazendo. Então acho que eu ia dedicar um pouco pra isso, assim, que foi um pouco decepcionante pra mim, mas é isso, eu acho que no final a maior coisa que eu posso dizer é que eu não sou o público da revista. É um pouco chato perceber isso. Uma coisa que você tava super empolgado e que você não é bem o público-alvo. A revista não é feita pra você ou pro seu perfil. Mas com certeza ela tem outro perfil, tanto é que tem aí um monte de gente que assina, etc, né? Então, acho que uma coisa que ficou foi isso. Eu mencionei um jogo de RPG no... A gente fez uma mini versão desse tema, né? Quando a gente tava lá no... Também num 3 turnos que já foi lançado aí, acho que foi o penúltimo que eles lançaram. Falando sobre melhores e piores de 2017. E aí eu citei de um de pior, assim, que foi um livro que eu... Nossa, eu não curti muito de ter lido, que foi o Pesadelos Terríveis, que eu comprei um pouco empolgado com o tema. E depois, quando eu fui lendo, eu vi que não tava legal. Eu acho que é um livro que... Tá aí um livro que eu acho que precisava de um trabalho do editor mais em cima, sabe? Mais ferrenho. Talvez umas revisões a mais, não sei. Não conheço do processo. Mas acho que ficou um pouco. Que mais? Acho que notas rápidas, isso. Recentemente, eu tava assistindo um Roda da Aventura onde o Cass fez uma pergunta sobre... sobre melhores e piores de 2017 com relação a sessões de jogo que você jogou. Você tem uma pra citar de melhor e pior? O pior é chato porque sempre vem... A pior sua talvez seja alguém, a mesma pior que a minha. Que foi a do Masks. Do Masks? A segunda de Masks, acho que foi a pior. I don't know, I played some really bad shit. Sem brios. Sem esquivar. Na moral... Não, de verdade. Se fosse você, eu falaria na boa. Mas eu acho que não, cara. Eu acho que teve um jogo pior que eu joguei esse ano. Olha, mas só, enfim, de melhor... Puta, esse é pádio duro. Pádio duro. Teve muita coisa boa. Esse ano foi um ano que eu joguei muito RPG. Teve muitos jogos genuinamente muito bons, assim. Teve a segunda temporada de Crows, que foi excelente. Teve o jogo de Ouro e Glória, que eu joguei no PNP, que foi muito bom. Teve o jogo presencial, que eu jogo com uma pessoa aqui em São Paulo, de terça-feira, que teve jogos muito bons. Agora, Teve muita coisa que eu me... Eu não sei, vai você primeiro, não, eu tô pensando. Meu foi fácil, eu joguei pouco RPG esse ano, né? Então, eu já tinha falado isso, falei no episódio de Urban Shadows, que a melhor pra mim, né? Acho que seria minha segunda ou terceira sessão de Urban Shadows, a última que eu joguei. Acho que foi a melhor, assim. Me surpreendi com o jogo, me surpreendi com os meus jogadores. Me surpreendi o quanto os meus jogadores entraram naquele universo, sabe? Uma galera que eu tô jogando que não é bem iniciante, eles já jogam faz uns 3 anos, assim, esporadicamente, mas é uma galera que eu sempre tenho um pouco de dificuldade em meio que acertar com eles o tema do jogo e como eles estão jogando e como é que são os personagens. Às vezes um jogo muito sério, uns personagens muito engraçados, às vezes o contrário. Uma certa... fica um pouco distoante, né? Mas acho que esse jogo, nossa, encaixou super bem, assim, com o grupo. Tava muito afiado, assim, sabe? Sabe quando o grupo inteiro tá jogando na mesma sintonia, saca? E você vão criando coisas em conjunto, né? E as coisas vão se encaixando, todo mundo tem ideias legais. Então acho que, sei lá, foi uma... acho que a melhor sessão que eu joguei esse ano foi essa. Pelo menos a mais... a que eu saí mais satisfeito, né? Ai, que difícil. Uma boa. Eu acho que da primeira. Tá, vamos lá. A primeira sessão que eu joguei esse ano, eu acho que foi uma sessão de Urban Shadows que eu joguei. Ramon, se você está ouvindo isso, eu te amo, cara, mas aquele jogo foi muito ruim. Não foi só culpa sua, mas foi ruim. E foi um jogo de Urban Shadows bem ruim. E eu acho que o motivo pelo qual ele foi ruim foi... sabe, a gente fala muito sobre não alinhar expectativas do jogo, sabe? E o mestre e os jogadores, e parte dos jogadores, estavam com ideias muito diferentes do que ia ser o jogo e acabou não batendo. Isso foi a primeira sessão do jogo. A segunda sessão do jogo, depois que a gente bateu um papo e rolou um feedback, foi muito boa. Então, eu acho que é até legal comentar para ilustrar o poder que uma conversa e um bate-papo tem num jogo. Foi um jogo que não estava legal, não foi legal para ninguém envolvido. E eu acho que depois de conversar, o segundo jogo foi muito melhor para todo mundo que jogou. Então, excelente nesse aspecto. Melhor jogo que eu... Eu vou misturar aqui joguei e mestrei, né? Eu acho que é um pouco complicado separar. Mas, olha, sinceramente, eu acho que eu vou ficar com um jogo de D&D no Teatro dos Mundos que a gente começou esse ano. Infelizmente, a gente pôde jogar poucas sessões até agora. A gente tá jogando Lost Mine of Pendelver, mas é um jogo que toda vez que eu terminava de mestrar eu saía revigorado, sabe? Eu saía, caralho, com um RPG maneiro. E isso é uma coisa que não é todo jogo que me dá. É um grupo de jogadores muito legal, e eu acho que a sessão em questão vai ser a penúltima, se não me engano, penúltima que a gente jogou, que eles terminaram de explorar uma dungeon, ficava debaixo de uma mansão numa cidade, teve momentos hilários, teve momentos emocionantes, teve um personagem novo que entrou na palha, despedida de um personagem antigo, um potencial plot que surgiu, que eu não posso comentar em detalhes, mas que é legal pra caramba, e que surgiu da simples maneira como os personagens interagiram, e que eu tô muito ansioso pra poder continuar nesse ano aqui de 2018. Dia 21 no Teatro dos Mundos, não perca. A gente deve voltar. Então, boa, eu acho que eu vou ficar com esses jogos. Bons jogos. Alguma outra coisa? Expectativas pra 2018? Rápidas. Vamos lá, que o podcast tá grande. Mas é bom, né? Começar o ano assim com um podcastaço. Não, normalmente tá, eu ia me incomodar, querer curtar o episódio, dividir em dois. Mas a gente não lança nunca, né? Deixa os caras ouvir mesmo. É verdade. Expectativas para 2018 é um ano recheado de coisas que potencialmente muito interessantes. Desde RPGs que eu tô aguardando há muito tempo, como provavelmente 2018 vai ser a versão nova do Cult. Acho que você também tá. Na primeira, mas tá muito forte na minha vontade de. Deve sair uma nova edição do Warhammer Fantasy pela Capcom 7, que eu tô curioso pra ver. Deve sair um RPG de Age of Sigmar pela. Warhammer Fantasy, que pela. Ó, The Age of Sigmar, pela Capcom 7, que eu tô curioso pra ver. Deve sair um novo RPG de Warhammer 40k. De 40k também? Bastante curioso pra ver. Sim, tem uma editora. Eu te fazia comentar com você, eu acho. Tem uma editora. Ela não é americana, mas ela já publicou alguns jogos nos Estados Unidos. Que está fazendo uma edição nova de Warhammer 40k, e eu acho que sai esse ano. Eles anunciaram ano passado que tinham comprado a licença e que estavam produzindo material. Então vamos ver. E é interessante que ele vai ser compatível. Só um parênteses 40k rapidinho aqui, né? Já que, vamos embora. A Games Workshop sofreu uma reformulação grande esse ano. Daria para fazer quase um podcast inteiro sobre isso, mas em resumo, eles apostaram no modelo de mercado, viram que estavam errados, trocou o CEO da empresa, eles acabaram revendo o modelo de negócios deles. E uma das coisas que isso causou foi o lançamento da 8ª edição de Warhammer 40k, que mudou a metaplot de Warhammer 40k de uma maneira grande, como não se mudava há 30 anos, sabe? Aconteceu em Warhammer coisas que não aconteceram antes. Então, foi uma mudança enorme no lore. A galáxia foi partida em duas, o Império está fragmentado, às beiras de uma guerra civil, voltou um Primarch para liderar o Império da Humanidade. Então, enfim, um monte de coisa aconteceu. Esse RPG novo vai levar em consideração esse novo lore. E a gente não teve nenhum RPG nesse novo universo. Então, isso pode ser muito. O RPG sempre acaba tendo essa função de ser uma maneira ou um potencial de aprofundar determinados. De aprofundar o lore, as histórias desses cenários. Então, eu tô muito curioso pra ver. E foi. E que vai vir aí do RPG novo de Warhammer 40k. Quem sabe, quem sabe? Também tem o nova edição de Legend of Five Rings, que eu tô muito curioso pra ver como é que vai ficar. Eu estou jogando card game, curiosamente, eu tô muito curioso pra ver como é que vai ficar o RPG. Mesmo ele tendo perdido o Vitor fortemente. E eu acho que, por fim, que me lembro de cabeça agora, deve ter outras coisas. Tem o Vampire, quinta edição, que provavelmente deve sair, que também acho, é um pouco curioso pra ver. Sim, talvez. E também tem fortes boatos de que talvez a gente veja um lançamento de Eberron para a quinta edição. Se eu não me engano, nós dois votamos como nosso cenário de fantasia medieval favorito. Alternate vai ter uma nova versão esse ano. Alternate era o RPG de sci-fi da TSR que concorria com o Trinity, né, da White Wolf. E também, assim, já, na verdade já tá anunciado há muito tempo, eu não sei se vai, mas uma nova versão do Trinity Continuum, né, que era essa linha que tinha o Adventure, o Trinity entre os dois, talvez o jogo que eu mais aguarde, não sei se sai esse ano, que é o Aberrant. Que é um jogo de super-heróis com usava o sistema storytelling, né, tal, que eu acho fantástico até hoje, talvez um dos melhores cenários, assim, de supers pra RPG que eu já vi. A galera do Cortex System, que foi o sistema do Firefly, também pegou um pouco, pegou o Smallville, Firefly, vai lançar o Cortex Prime, que é uma versão genérica. Na verdade, eles já tiveram uma versão genérica do jogo, né? Que era o Cortex Hack. Esse aqui vai ser diferente. Acho que talvez seja o que o Fate Core foi pra Fate, sabe? Esses dois são interessantes. Heavy Metal Thunder Mouse. Não sei se você ouviu falar desse. Uns ratinhos motoqueiros. É um jogo de gangue de motociclistas e tal. E os personagens são ratinhos. Acho bem interessante. Tem o John Carter, que eu falei, pra Savage Worlds. Juiz Dredd, mas isso não é o mais interessante. É que o nome é Juiz Dredd and the Worlds of 2000 AD, né? A 2000 AD, que é a revista que publica o Dredd. Vai ter um RPG oficial de Witcher esse ano. Só que o sistema vai ser o sistema do Cyberpunk 2020. Na verdade, vai ser o eles estão bolando, né, pra lançar uma nova edição do Cyberpunk. Agora acredito que vai ser 2077, né, por causa do jogo novo. E eu tô muito curioso. Cara, eu adoro o Cyberpunk 2020, o cenário, o sistema não. O cenário e tudo mais. Mas acho que é isso que tem. Jogar mais RPG, né? Seria uma boa ideia. Mas eu acho que é isso. De minha parte, coisas que eu tenho visto e tenho esperado. Jogar mais RPG é sempre uma boa ideia. Para todos os anos da vida. E é isso, ouvintes. É uma esperança que eu tenho para 2018 que a gente consiga fazer mais Escudos do Mestre. A gente tá, né? Seria bom produzir mais esse ano do que o ano passado, talvez? Sim, vai ser. Mas é isso, ouvintes. Até a próxima e tchau. Até mais.